Eu peço desculpas porque eu realmente passei mal agora, rapidinho, mas já tô... Que isso, cara? Tudo bem? Caminhando de volta pro 100%. Caramba, o vomitoma, toma, né? Exato. Também conhecido como... A evocação de Raul. Todo mundo sabe. Chegou um bugo ali, cara. Domingo de manhã é um dia muito apto pra isso. Caralho, que coisa fantástica. Você diz, eu acredito. Eu tô meio sem voz. Não tô, não, cara, você tá meio rouco, cara. Você tá tudo errado, cara. Caralho, eu tô tudo fodido. Se você for dar um ferro, vai ser legal. Eu agora. Caralho! Já não deu! Eu gosto de jogos de diversão, começando a sua 196ª edição. Eu não bebi não, cara, tudo bem, eu só vai já ver, eu nem vomitei hoje ainda. Nem gofei. Nessa semana estamos reunidos aqui, caralho, eu tô muito rouco mesmo, brother. Foda-se. E nessa semana estamos reunidos aqui para dar continuidade à nossa terceira investida em Independência ou Sorte. Cara, eu te considero pra caraca, entendeu? Porra, tomara aqui. Nesse nosso terceiro capítulo nós chamamos o Danilo, do grande nome independente do Brasil, Joy Masher. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lapis. É que eu sei a hora de parar, entendeu? Eu posso beber à vontade. Eu sei meu limite. O Daigo! Nós é campeão do mundo. Já ganhou tudo que tinha. Já ganhou. Ganhou tudo já. Tá tudo nosso. Chevette, pão de abacate. Jarbas? Na minha garagem. Brasília Amarela. E o Danilo? E aí, pessoal, beleza? Tem que ter contador agora no podcast. Tem que ter contador. A gente tem que ter uma meta. A meta é chegar a 100 aí, beleza. Que a galera fala agora. E é isso aí. Nessa semana nós falamos com o Danilo da Joy Masher. Um pouquinho mais sobre a história, a trajetória dessa grande pequena empresa. Vamos falar um pouquinho sobre o Anakin, os outros jogos e do mais recente produto deles, o Odalus, ou Odalus, como você quiser chamar. Cara, tudo isso muito mais. Vou chamar de Odaluz agora. Odaluz? Andaluz. Tudo isso muito mais? Depois dos e-mails. Não, agora a gente instituiu que é Ximenes a parada. É, agora é de banho de Ximenes. Tudo, olha só. Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Tem que chamar isso. O Ximenes pra gravar um áudio assim. Ximenes! Mas olha só, o melhor de ser Odaluz é que é Odaluz, o chamado das trevas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora platinei o jogo, revelei agora todo o mistério do jogo. Um, dois, e bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Baixo Print Soco no seu programa Eu Gosto de Jogos, também conhecido como Que Essa Merda Que Você Ouve Toda Sexta-feira. Também aqui conhecido como temos... Tudo Puto e Viado. Também, aqui já se apresentou, temos conosco o Senhor da Eternidade aqui para responder as suas bobeiras, porque hoje tem bobeira pra caralho. Aliás, eu tô envergonhado com o nosso público, com o nosso povo, que não mandou um singular Ximenes pra gente responder. Sim, vocês estão fracos, porque essa é uma leitura de e-mails, sem e-mails, sim, senhoras e senhores. Vocês estão de parabéns. Já não basta nem ter colocado aquela porra da espadinha, querer botar a espadinha do Kingdom Hearts na competição de qual era a arma mais foda dos jogos. Puta que pariu, ninguém vai esquecer isso tão cedo, vocês estão falhando conosco, é uma coisa ridícula. Acho que vocês não merecem o programa secreto de Tormenta. Meu Deus, não merece mesmo não, cara, ninguém merece. Nem meus piores inimigos merecem aquela merda. Porra, qual é, brother? Enfim, já que não tem e-mails, nós respondemos as suas perguntas. Nós abrimos um tópicozinho, vocês encheram ele de porcaria e lá vamos nós. A primeira pergunta é... Pô, cara, acho que eu vou deixar você me perguntar isso, já que foi você que escreveu. Ah, sim, cara. É uma pergunta diretamente pro Daigo. No inferno tem pão também, cara? Ou é só no céu? Ah, não sei se no céu tem. Não, tem pão. Não tem céu. Eu não sei do inferno. Depois você faz essa pergunta pro Satanás, então. Porra, eu vou invocar ele na balada. Pergunto, tem pau lá, meu brother? Tem? Fazer um sanduba, fazer um burgão? Acho que não deve estar não, cara. Porque ele tá no inferno, tem que se fuder. É, não deve estar não. O bordão deve ser de bosta. Só se for pra enfiar o pau na tua bunda. O que nos leva à próxima pergunta. Se jacaré seco anda em caminho de paca, tatu caminha dentro? Ah, quinta série. Cara, esse... Porra, não é nem quinta série. É quinta série do meu avô, tá ligado? É, quinta série classics. Quinta série old school. A próxima pergunta. É, para mim, é verdade que o Dalgo já deu aula? Sim. Se sim, como ele era com seus alunos? Bom, em uma das aulas, em uma das minhas aulas, eu fui jurado de morte por um aluno que falou que ia chamar um irmão traficante pra me pegar porque eu tirei o recreio dele. Pera, cara, isso é sério? Tu realmente foi professor, tipo, professor de criança? Seríssimo, o moleque tinha uns 12, 13 anos, tava dando aula pro primeiro grau ainda. Mas isso era o quê? Era escola pública? Era escola voluntário? Escola, era o quê? Na escola pública. Eu tava pegando estágio. Caralho. Porque pra formar eu tenho que ter aula nas horas. Né? Ah, entendi. Eu tava de professor guest, né? Professor convidado. A só? A professora lá na sala me avaliando, o moleque gritando pra caralho. Eu falo, ó, sinto muito, mas você vai ficar sem recreio, viu? Só porradaria. Mas e régua e ajoelhar no milho, não? Ah, porra, se tivesse, mas não. Nós estamos na época da escola plural, nós estamos na época de uma escola que não reprova, meu caro senhor de eternidade. Pois é, que cara. Que bosta, não? A gente nasceu na época errada, né, cara? Foda. Porra, tá errado, pelo amor de Deus, mas como tá errado, tá errado. Não, mas, enfim, eu só não tô morto agora porque o supracitado irmão morreu no mesmo dia. Não é de sacanagem, eu não tô inventando isso. Eu gostaria de sacanagem, eu não estou. Eu diria que foi o seu anjo da guarda que te salvou, mas foi Satanás mesmo. É, deve ter mandado no tridente na bunda. Satanás busca esses caras que são filho da puta, ele busca. Né? Ai, que coisa bonita. A próxima pergunta é: terminei um relacionamento de 7 anos. Espero quanto tempo pra baixar o Tinder? Cara, olha só, eu vou te dizer, um amigo meu, não vou citar nomes, mas um amigo meu, ele terminou com relacionamento. Acabou de terminar um relacionamento de 7 anos. No dia seguinte ele já tava no Tinder. E 2 dias depois ele já tinha transado. Então é você já esperou tempo demais. A verdade é essa. Baixa essa então, porra meu caro aí. Victor, muda a sua fotinha e bota uma fotinha mais bonita. Porque tu tá feio pra caralho nessa daí. É, tu já tá feio, pô. Troca a fotinha, baixa essa porra, meu filho. Corre com abraço. Vai fundo. A próxima pergunta vem de Vado Ludo, o popular Eduardo Nakagawa, que nos pergunta: King of Fighters 14, não ou não? Cara, essa pergunta é muito difícil, mas eu vou ficar com não, com maiúsculo. Eu diria, porra, não! Porra não, caralho não. É, a próxima pergunta é: capitalismo ou liberalismo? Eu gostei que você pulou as perguntas de futebol, né, cara? Foi sábio da sua parte. Quem fez pergunta de futebol vai se fuder. Pode ir. Só pra deixar claro. Mas, cara, capitalismo ou liberalismo não são coisas auto-excludentes, assim. Eu acho que não tem que escolher uma ou outra, não. Mas se fosse pra escolher, eu acho que eu escolheria liberalismo. Na verdade, não, eu não escolheria nenhum dos dois, cara. Tudo ismo é de coisa de viado. Faz o que der na telha. É meu. De outro país, terceiro mundo, uma coisa mistura na outra. É. Igual, da merda. Foda-se. Essa pergunta já é meio complicada, né? Calvin Haroldo ou Fantástico Mundo de Bob? Calvin Haroldo. Qual dos dois ganham um M? Calvin Haroldo. Qual dos dois ganham um M? Não, nenhum dos dois ganham um M, mas Calvin Haroldo é melhor. O Fantástico Mundo de Bob tem dois M. Sério mesmo? Foda-se. É? Mas que Calvin Haroldo não tinha animação, tinha? Aquele episódio do velhinho lá que achava música em qualquer coisa. E depois sério? Corre e tal, aquele episódio ganhou um M. Não sabia que era tão profundo esse desenho, não era criança, não entendia porra nenhuma, só achava engraçadinho. Mas... É, Calvin Haroldo tinha animação? Não, nunca teve, infelizmente. Ah, então o Bill Watterson nunca teve. Então não dá pra comparar, vai se fuder, cara. Já é a segunda pergunta que não tem porra nenhuma a ver. Auto-excludente. É, bum, seu bosta. Pica-pau ou perna longa? Perna longa. Perna longa tem aquele filme de basquete. É o Space Jam, né? É, sei lá, é bom pra caralho. Os personagens bem. Aliás, dizem que vai ter essa porra Space Jam 2. É, falaram que é com o LeBron. É. Só pra deixar tudo pior, né? Só pra deixar cada geração pior. Tem um Jordan que merece. Pois é. Que vida. Aí já emenda na próxima, que é futebol americano ou basquete? Qual dos dois tem violência? É, cara, eu vou ficar com o futebol americano, cara. Dois. Se tem violência, eu tô lá. Eu gosto muito. Exatamente. Tem mais gente quebrando o braço. É violência com pausas para os comerciais. É, justo. Qual é a música tema ideal para se cagar? Cara, o silêncio. É. Ninguém caga... Nada é melhor pra cagar do que o silêncio. Você tranquilidade. Eu tiro a música. Sim, não. É, Também tem até isso. Quando eu tô jogando, eu tiro a música porque os calços ficam só os tec-tec. Acho sensacional. Deixa eu ver. Ah, o filho de Marisa nos pergunta: estudo física ou química? Tá fudido? Só para o cara, período. Se você já tá fudido, então o problema tá resolvido. Então você não estuda nenhum dos dois. É, joga Dota. Joga Dota. Agora, se você ainda tiver esperança, cara, pô, eu vou assumir que você vai ter que passar nas duas matérias. Então, sendo assim, você tem que estudar um pouco de cada. Agora, se você tiver muito na merda, também vai depender de qual série você tá, cara. Porque tem série que química é mais fácil que física, tem série que física é mais fácil que química. Tá na faculdade de porra nenhuma, moleque não tem idade nem pra ir pro Big Brother, pra assistir a mãe dele. Deve ter. Ah, tá fudido de todo jeito mesmo. Mas não é fudido, não. Você só vai repetir de ano. Ou não, porque não tem mais. É, cara, você vê, eu e Daigo, por exemplo, a gente tem 30 anos e a gente mora com os pais. Tipo isso. Ah, então, porra, pode. Eu tenho que pagar as contas todas, então. Tenha calma, cara. Morando sozinho com bônus. Justo, você é o pior de dois mundos, então. Porra, e como? Bom, pelo menos você tem casa de graça, né? Ou você tem que pagar o aluguel também, o condomínio, o caralho. O aluguel é parte minha. Então você tá na merda, mas vamos lá. É, porra, nunca saí dela. Heineken ou Stella Artois? Cara, essa pergunta é complicada, mas. Mas eu vou com Heineken porque é puro malte e Stella é tipo 98% milho. Mas eu gosto muito dela. Mas eu tenho que escrever. De cerveja é foda por causa de praça. Cerveja muda dependendo do lugar onde ela tá sendo vendida. Tipo... Não, Heineken não. Quer dizer, você tá falando dependendo do contexto? Não. É de lugar pra lugar mesmo. A Heineken, ela um pouquinho ela muda, não tem como não mudar, mas ela tem um controle de qualidade forte internacional que, tipo, os caras formam. A Stella, caras... se você tiver em São Paulo, ela é boa. É, a Stella é qualquer esquina, não, tu vai no Leblon, tu vai na Tijuca, já é diferente. Uhum, exatamente. Então, eu acho que eu fico com Heineken também, porque é a única que muda pouco. Justo. Mas aí meu pai diria alguma coisa tipo, não, tem que tomar caracu, tua avó toma caracu, porra. É, tem que tomar cristal, glacial. Nossa. Tem que se fuder. É verdadeira cerveja. Na verdade, tem que mesmo é tomar cachaça. É. Que o Satanás aprova. Vai logo pra pinga, tu tá fudido mesmo. Tá, vai morrer. Agora, o Ilapso é gato mesmo? Tipo, mesmo? Eu não entendi essa pergunta, mas assim, eu vou levar, como você falou, tipo mesmo, eu vou levar ela ao pé da letra, eu vou falar, não, o Ilapso não é um felino, ele é um ser humano, homo sapiens. Ele é um homo sapiens. Então não. Não felídio, não. Voltando ao filho da Marisa. É. Marisa? É Marisa mesmo, né? É Marisa. Monogamia ou solidão? Porra, isso é meio óbvio, né? Monogamia, caralho. Porra. É, tu vai ficar lá sozinho? Tu vai ficar batendo punha na balada? Não é que o tiozão é velho. Ele só é velho demais pra estar na balada. É melhor tu comer uma velha feia com Viagra do que tu, porra, bater punheta sozinho, broxa. Morrer ali sozinho. É. Tá lá, vai chegar teu câncer, porque vai chegar. E você lá na cama, tipo, depressão, assim, oh, porra, ninguém veio me ver. Porra. Final de filme, né? Deixa eu ver. King of Fighters 14 ou Street Fighter 5? Bom, qual dos dois tem um árabe parkour? Qual dos dois não me dá câncer? Street Fighter 5. Vamos, Street Fighter 5, né? É. Deixa eu ver. Metal Gear Solid 5 é bom? Vale a pena? Não sei, não joguei. Cara, não, pau no cu do Kojima. Não joguei, não gostei. Eu aprovo essa resposta. Agora essa pergunta é pra você, meu caro senhor da eternidade. Quando entras no site pornô, qual categoria você escolhe? Cara, isso é uma pergunta um pouco pessoal, tá? Mas eu vou responder assim mesmo, porque eu não sou viado. Cara, varia muito, depende do meu humor na hora. Às vezes eu procuro, porra, um analzinho, entendeu? Que, porra, maneiro um anal. Às vezes eu tô numa vibe... Tomar no cu é sempre bom. Às vezes eu tô numa vibe meio de gorda. Aí... Caralho. Aí eu procuro BBW. Às vezes eu tô com uma, porra, com aquela vontade de ver uma mulher tomando chuva de porra. Depende, cara. Depende. Bucacão ali, família. Bucacão, família. Depende do dia. Às vezes eu olho os mais vistos, assim, os mais votados pra ver, porra, tanto faz, o que é melhor aqui, o que a galera escolheu. Depende, cara. É uma coisa muito que varia de momento a momento, entendeu? Acho justo. No meu caso, ou é amadoras ou lésbicas. Eu não variei muito, não. Amadoras é bom pra caralho também. É. Deixa eu ver a próxima pergunta. É quantos vocês levantam no supino? Bom, se for quilos... Quando eu ainda malhava, eram 100, 100 e pouco. Cara, meu cachorro deve ter uns 8 quilos. Quando eu levanto ele, eu fico cansado. Deixa eu ver... O que é melhor, uma narrativa imersiva ou uma bela CG pra você largar o controle e aproveitar curtindo? Porra, nenhuma das duas. Eu quero é porrada. É, não, cara, eu vou ficar com a narrativa imersiva, né? Não, não quero narrativa. Eu aprovo sua resposta mal comida, mas eu vou escolher a narrativa imersiva. Porque, porra, eu não dou um fuck pra um CG bonito, foda-se. Fino do cu. Isso é coisa do Kojima. CG bonito. É. Só isso. É ordinário. Pois é. Smash é jogo de luta? Cara, como eu ia responder não, mas como eu respondi de forma pragmática a pergunta do cara que perguntou se o lápis é gato mesmo, eu vou responder da mesma forma. Sim, Smash é jogo de luta. É, se você bate nos outros e tem técnicas pra você não apanhar, é jogo de luta. É jogo de luta. Ponto. Vejamos Burger King Brasil. Ah, você foi pago pra fazer pra fazer propaganda, não foi? Olha só que filho da puta, né? Olha lá, o podrão da esquina. Depende do podrão. Vocês mostraram uma vez aquele trailerzão lá na é na Barra, aquele trailer? Cara, o que eu conheço da galera é no Botafogo, mas eu não sei. Aquele trailer do Chico lá no... O Chico, se eu não me engano, é no Botafogo. É em Botafogo? Eu acho que é. Posso estar errado. Eu gosto dele. Eu tenho que ir de novo aí e comer lá. Eu acho que depende do podrão, cara, mas assim, se for pra pegar a média, aí eu prefiro Burger King. Eu não sei, demora muito. Marcos Vinícius Santos. Ah, demora muito, caralho. É rápido pra caralho, daí vai se fuder. Aqui não, cara. Infelizmente não. É muito triste o fast food aqui. Enfim, Marcos Vinícius dos Santos questiona: Dota 1 ou Dota 2, Senhor da Eternidade? Cara, é categoricamente a mesma buceta. Tem um ou outro herói a mais, o deve ter o Pit Lord. Eu vou pegar o Dota 1 porque o Dota 1 tem o Pit Lord, beleza? Grande Pit Lord. Vejamos. Tá faltando treta no fliperama de boteco para essa criançada parar de mimir? Pergunta-nos um rapaz com roupa de futebol americano, Ícaro Robson Silveira Pinto. Cara, embora você esteja certo, eu acho que tá faltando muito mais coisa pra criançada parar de mimir. Aham, essa geração tá com tudo muito foda, você tem que passar uma dificuldadezinha pra ver qual é. Mas treta do fliperama ajuda, sem dúvida. Porra, ajuda. Uma boa surra nunca atrapalha nada, né? Endurece a pele, deixa a pessoa mais preparada para o futuro. Pois é. Vejamos Jansen Pires, que já fez várias perguntas nessa sessão, nos pergunta: quando acontecerá o próximo Baixo Frente Pizza? Sei lá, de preferência não lembro quando eu fui no Rio de Janeiro. Pois é. Mas em todo caso, pergunte ao Pivoto, pergunte à puta que o pariu, ao Satanás. Pergunte ao Ninja Inimigo, pergunte à progenitora de ambos, porque é isso que funciona. Pois é. Aí o filho de Marisa retorna. Um dia, se Marisa nos perguntar alguma coisa, será sensacional. Chupar o próprio pau, muita flexibilidade ou muita viadagem? Muita flexibilidade. Se você acha que chupar o seu próprio pau é viadagem, você é viado, inclusive. É, você tem probleminhas, se você reputa uma própria parte. Você tá inseguro. Eu acho que a única coisa, se eu conseguisse chupar meu pau, acho que a única coisa que eu questionaria, que seriam duas coisas que eu questionaria. Primeiro, se eu ia gozar na minha boca ou não, eu provavelmente não, porque é nojento pra caralho. E um outro problema grave também é, tipo, eu começar a me acostumar com isso e parar de exigir mulher. Mas acho que isso não ia acontecer, não. É difícil. Até porque eu bato punheta e continuo exigindo mulher. Então até parece que isso vai te desviar do foco óbvio genético, né? É. Do instinto do negócio. Não tem como, né? Não rola. Campeões não usam drogas? Lance Armstrong deve discordar disso aí. Muita gente discorda disso aí, cara. Campeões, quer dizer, quem não usa drogas mente, basicamente. De um jeito ou de outro, ou seja, drogas. Todos usam drogas, né? Até quando você não usa, você usa. Pois é. Deixa eu ver, o filho de Marisa vai e volta. Marvel, DC ou mulher? Mulher, mas se faltar uma das duas. Porra. Sei lá, se você gostar de ler Marvel, você lê Marvel. Se você gostar de DC, você DC. Não, você... mulher. Mulher, e se não tiver nenhuma. Não tiver mulher, punheta. Que puta que pariu. Normalmente, punhetas. Mas se você estiver cansado, já a mão precisa de um cooldown ali, leia o que você quiser. Justo. Deixa eu ver. John Marston ou Clint Eastwood? Quem caralho é John Marston, cara? Vai se fuder, cara. Jogo de cuzão do caralho. É óbvio que o Clint Eastwood. Por que não seria se o John Marston, obviamente, copia ele? Ele nem existiria, tipo, esse jogo merda se não fosse o Clint Eastwood. Mas enfim, vamos lá. Totalmente. O quanto o bolso da gente vai sentir os impostos dos serviços Netflix, Steam e Spotify? Não muito, cara. Vai ter tantas outras coisas fudendo você por trás ao mesmo tempo que pra fazer nada. Se sobrar dinheiro, você vai pagar essa porra? Você tá de boa, cara. Até porque, porra, né? O Steam, ele é um pouco necessário, mas o Netflix você pode, porra, foda-se Netflix e ver televisão. Acha filme, sei lá. Não, ver televisão, é, foda-se. E o Spotify, porra, você vai pagar pra ouvir musiquinha? Não, Spotify é... Tudo Spotify tá viado. Não, eu não acho tanto, não. Ah, mas se entregou, hein, Daigo. Não, nem se é, entregou. Porque eu tenho tanta música na máquina que eu realmente não preciso do Spotify. Sim, pois é. Faça como antigamente, baixe seus filmes, baixe suas músicas, baixe sua pornografia. É, principalmente a pornografia. Foda-se o mundo, entendeu? Rouba mesmo. Diga-me o que assiste de Como Bater as Punhetas. Pois é. Aí já chega o jovem Jailson Gomes, que com a pergunta realmente parece jovem. Como convenço minha namorada a liberar? Cara, você vai nela e fala assim, cara, quero comer seu cu. Não tem um. Tipo, não rola não, a gente já tá junto. Se a mulher falar não, aí só tem uma maneira, que é, tipo, você vai ter que fazer alguma coisa que tu não gosta pra ela te dar o cu. Tipo assim, ah, cara, a tua namorada quer ver. Isso já rolou comigo. Vamos dar um exemplo que já rolou comigo. Ah, é? Tua namorada quer ver comer, rezar e rabar no cinema. Não tem ninguém pra ver com ela. Mãe, aí você céu. Fala, olha, eu posso ver esse filme com você se você quiser. Mas vai te custar, entendeu? It's gonna cut you. É, aí tá, cara. Eu vi a porra daquele filme bosta da Julia Roberts, mas valeu a pena no final dos contos. É, rolou um twinzinho ali no fim da noite. Bonito. Fim da noite não, que eu te conheço assim que você saiu do cinema e já falou. É, isso aí. Se bobear dentro do cinema, não. Não sou tão vulgar. É, assim. Deve ser passar o tempo mais rápido. Pois é. Agora, se é pra liberar o da frente primeiro, quer dizer que você não tá nem na terceira base ainda? Não, aí, não é possível. Não, se ele é tua namorada, ela já liberou da frente, pera. Será? Porra, vai, cara. Vai com o menino acabar. Não, só se ele tem isso, né? Se ele tiver 16 anos, eu tô olhando a foto do viado aqui, não tem cara de ser novinho, não. É, enfim. Bom, seja lá como for, você tem armas. Use para barganhar. Pois é. Ela tem algo que você quer, você com certeza tem algo que ela quer, senão ela não tá junto contigo. Pois é. Então, veja isso aí. Descubra e trabalhe. Porra. Busque conhecimento próprio. Busque conhecimento, exatamente. Qual a opinião do Dag sobre Daft Punk? Pra trás do Discovery, eu gosto de tudo. Nossa, você conhece tanto assim de Daft Punk? Eu não sei o nome de um CD daquela bosta. Discovery é o disco que você provavelmente conhece, porque aquele tem os clipes de anime. Ah, tá. Aí tem uns dois ou três pra trás, que é bem rootzão, é bem... Parece um disco dos anos 70, é discozão, assim, só os negócios tudo lupado. Maneiro. Cara, daquele último disco, eu só gosto da faixa que o Jorge Moroder mexeu. Cara, eu nunca parei pra ouvir nenhum álbum inteiro do Daft Punk, tirando o do caraca, como é que é o nome do filme? Tron. Que é bom pra caralho. O do Tron é legal. Agora, fora o CD do Tron, as músicas de Daft Punk, às vezes é maneiro, às vezes eu acho uma bosta. Agora, se você falou... né? Aí depende de como você tá pra ouvir o chicletão. Se você falou que tem um álbum que foi remixado pelo Moroder... Não, o último disco tem uma faixa que é toda feita pelo Moroder. Tipo, os caras do Daft Punk praticamente... Ah, tá. Ah, aquela, porra. George by Moroder. A faixa é tão dele que tem o nome dele. Que o nome dele é... Caralho. Mas depois me passa esse... Qual é o nome do álbum? Ai, puta, agora eu esqueci. É o último? É o último disco. Ah, depois eu cato então pra dar uma ouvida. Uhum. Aí, deixa eu ver a próxima pergunta. UFC ou treta no baile funk? Cara, eu li direto com o nome do cara e eu li Pinto UFC ou treta no baile funk? Caralho, falar, porra, seria Pinto UFC. Pinto UFC seria uma, seria uma liga de UFC. Não, seria uma liga de MMA pelo português, sei lá. É, cara, depende de como você tá analisando a coisa. Assim, porque se você estiver procurando violência, você treta no baile funk, com certeza você vai achar mais. Agora, se você quiser tecnicidade, se você quiser uma trocação, se você quiser um joguinho de chão mais bacana. É, se você quiser o espetáculo da técnica e do entretenimento, gladiadores do terceiro. Gladiadores do terceiro, exatamente. Aí você vai pra UFC. Se você quer ver sangue, porrada, tiro e bomba, aí você vai no baile funk. É. E por fim, nossa última pergunta: Romero Brito ou Valdemar? Ah, cara, eu. Não. Eu não vou me dignificar em responder essa pergunta, não, cara. Não. Eu só li pra perguntar. Amigo, você não tem medo de ser escrotizado no ar? Ou ostracizado pela sociedade. Não tem medo? Eu acho que eu vou denunciar esse comentário. Eu vou falar, esse comentário é ofensivo. Esse comentário é ofensivo. Achei ofensivo. Deleta. Agora. Sim. Por favor, remova. Mário. Bom, enfim. Aqui chega ao fim a nossa não leitura de e-mails. Pois é, nossa leitura de porra nenhuma. Aí nós pedimos pra vocês, por favor, hein, mandem seus e-mails. Se vocês quiserem interagir melhor, sei lá, usa aqueles comentários da página lá do... Não, não só os da página do Facebook, eu vejo que tem muita gente. É uma preguiça, é foda, né? É. Os comentários do próprio site lá, na hora que vocês estiverem ouvindo, porque eu aposto que vocês nem baixam o programa, vocês ouvem lá no playerzinho mesmo, na safadeza. Mas então pior, o mais nível, o mais baixo nível da preguiça, que deve ser ouvir direto no iTunes, tá ligado? Sem dúvida. Então, interajam, pelo amor de Deus, para que a gente não precise ficar xingando pessoas pelas perguntas ruins que elas fazem, que vocês acham? Cara, eu juro que eu gosto de xingar pessoas assim, mas porra. Não, eu também, mas eu mas não quando me manda um e-mail, quando eu mando e-mail, me sinto amado, sabe qual é? Eu também, porra. É bom se sentir amado. É nosso trabalho. A gente faz essa merda toda semana, entendeu? Eu ainda sou o mais vagabundo, porque tem nem o que edita essa merda, tá ligado? A gente vai gravar é mole, a gente perde lá 2 horas da semana, foda-se. Entendeu? Quem edita essa bosta? Então a gente faz isso tudo só pra se sentir amado, entendeu? Porque a gente é todo mundo um monte de viado de 30 anos carente que mora com a mãe. Aprova! Não gostem do que a gente faz, por mais imbecil que pareça. É bem imbecil. Nós somos hoje, homens de 30 anos que alguns ainda moram com os pais. Eu mesmo. Enfim, vocês sabem todos os canais de achar nós, essas bobeiras. Aí semana que vem, vê se vocês cooperam. O que vocês acham? Hein? Olha, se a gente receber 10 e-mails, deixa eu pensar aqui numa parada. Foda-se, não vai acontecer nada, eu vou ficar muito feliz. Porra. Sei lá, você faz um stream seu tocando violão? Não, não faço não. Não, apenas tocando violão, pô. Você não vai jogar nada. Não, vai dar muito trabalho. Vou ter que ensaiar, entendeu? Eu sou um cara muito, muito não, perfeccionista. Faz freestyle, cara. Faz freestyle. Tipo, vê uns vídeos do Paco da Luti, acho que dá pra fazer igual. Ah, é, dá assim. Cara, então, ruim. Enfim, mandem 10 e-mails. Não vale a mesma pessoa mandar 10, porque isso é safadeza. E aí a gente pensa em alguma coisa pra fazer. Senão o Castro... A gente faz um stream humilhante qualquer aí. É, a gente faz uma bobeira. É. A gente faz uma bobeira. Talvez ali... Bobeira a gente paga. Faz de qualquer maneira. É talvez ali a ser paga no mês de novembro quando eu estiver no Rio de Janeiro por alguns dias. É, a gente pensa em alguma coisa. Justo. Tipo, sei lá, eu bater no loop infinito. Eu sempre prometo. Boa. Mete a porrada. Mandei 10 e-mails que eu dou um soco nas costas do loop infinito. Porque na cara é foda. Justo. Se mandar 20, eu dou um chute no saco. Ó, isso é uma promessa. Eu não sei se ele vai concordar com isso com tudo, mas eu acho que ele não tem muita escolha também. É, caralho. Quem disse que eu ia concordar, malandro? Ah, pronto, enfim. Até semana que vem. Não, olha. Até semana que vem. Tem que dar uma impostada na voz, né? Lembrar o honorável host deste programa. Acabou essa bosta. É, vamos se fuder, hein? Tudo bem com você, cara? Bem, cara, tudo bem, beleza, nessa manhã de domingo aqui em Manaus. Coincidentemente, também é uma manhã de domingo aqui no Rio. Domingo, todo mundo sabe que... Amanhã de domingo, todo mundo sabe que é o momento oficial da ressaca de sábado. Eu estou nessa consequência, estou na merda. Acabei de, como o nosso amigo Lápis falou, ir ali no banheiro rapidinho, dar aquele... Evocou. Feedback. Fez uma conjuração ali, sumonou. Mas eu tô aqui... Pronto pro level 2. Com o Hugo. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre a oportunidade de entrar em mercado de jogos. O que começou? Qual foi a sua fagulha inicial para esse mundo de aventuras, onde o perigo é bem maior? Onde é uma nova jornada com novas emoções. Onde o sargento é o limite. É, mas ainda tem contas pra pagar, né? É, eu comecei meio que na bobeira, assim, tipo, eu realmente não tinha intenções de vou fazer jogos, vou fundar uma empresa, vou, sabe, tipo, era aquela coisa assim, eu trabalhava como arquiteto numa construtora, e eu, no tempo livre, um amigo meu chegou e falou assim, gente, não sei se você lembra o projeto teu que você tinha, quando você tinha lá seus 17 anos que a gente mexia, que era tipo o Oniken atual. Aí eu falei, eu lembro desse joguinho aí e tal, mas eu parei faz tempo. Ele, e se a gente começasse a mexer nele de novo agora que você não tá mais na faculdade, eu também não, e a gente dá um trato nele aí, tenta fazer ele em 8 bits ou coisa assim, porque pelo menos a gente consegue terminar alguma coisa, e a gente gostava muito de jogo retrô também, né? Eu falei, ah, pode ser. Aí eu lembro que teve um belo carnaval, comecei a mexer no, nesse jogo aí, porque eu tava de bobeira, daí estava em São Paulo. E deu o que deu, deu uma semana, o joguinho já tava meio que funcionando, assim, já. E esse amigo meu... Incrível como as coisas sempre andam depois da faculdade. É. É, pois é, durante a faculdade nada acontece, né, só... Esse amigo, no caso, é o Pedro, né? É o Pedro Paiva, é. E daí ele começou, tipo, ele me ajudava fazendo algum... É, ele sempre, ele continuava sendo artista, né, no caso de pixel art e tal, e eu tava parado, fazia desde 2005, eu acho, não mexia com isso. Então, assim, a única coisa que eu tinha facilidade de fazer eram coisas inorgânicas, tipo robôs e tal, e daí eu combinei com ele, que foi uma coisa engraçada, tipo, eu faço as fases que tem cenários de fábrica e robô, e você então faz as fases, tipo, gelo, florestas, essas coisas, ele, oh, claro, daí foi uma combinação engraçada, assim, tipo, isso é que eu chamo de divisão de trampo. Foi bem assim, daí ele, tipo, ele ia, basicamente ele desenhava as fases, tipo, que ele tava encarregado lá inteirinha, eu ia programando e fazendo arte também, né, que no caso, na época, ele não era programador ainda, ele não entendia de programação. Aí o jogo ia meio que de fim de semana, assim, tipo, todo fim de semana a gente mexia um pouco e juntava as coisas que um fez com o outro fez e ia colocando lá. Chupa a sociedade, né, galera que larga tudo, vai abrir CNPJ, isso aqui, eu vou fazer jogos! Pô, era tipo de garagem mesmo, gambiarra, assim. Eu acho justíssimo, eu acho correto. Várias coisas boas, fodas da vida começaram assim, né? A HP, lembra aí, começou na garagem dos caras lá, né? Apple também. E muitas das grandes coisas começaram despretensiosamente. E isso é muito importante as pessoas terem em mente. É, começou no tamo de Bob, vamos ver o que rola aí. A gente continua na gambiarra até hoje, né? Nada aconteceu. Nada mudou. Nada mudou. Mas aí eu lembro que, tipo, foi o Pedro, ele já tinha um site de joguinhos, até que ele ia publicando alguns joguinhos dele, e aí eu acho que no final do Oniken, assim, até, tipo, ele falou, ah, cara, eu já fiz, assim, a minha parte, continua aí, vê o que você consegue, né? Aí eu, beleza. Eu continuei tocando o jogo, chegou no final, assim, eu vi que eu não tinha nenhum site pra publicar isso, não tinha nenhum nome, nem nada. Ah, é, e nesse meio tempo, enquanto eu produzi o jogo, ele apareceu no Kotaku Brasil. Sim. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi a primeira vez que apareceu em algum lugar, assim. E daí a Thaís, que na época já trabalhava com jogos, ela chegou e falou, vocês vão vender essa porra, né? Eu, não, sei lá, a gente só ia botar aí na internet aí pra galera jogar. Ela, não, porra, você tá louco? Não sei o que, vende. A Thaís é tipo o monstro capitalista da empresa. Ela, ela é o mercenário, né? É, cara, ela que ela faz... que vai onde a guerra vai. É o comercial. A gente ganhar algum dinheiro, tá ligado? Se não fosse ela, não tinha nem propaganda. Aí... Palmas pra Thaís nesse momento. Né? Aí ela pegou e começou a ajudar, tipo, fazendo publicidade do jogo e tal, porque ela é muito boa nisso aí. E no final do jogo ela tava até fazendo fase, ela fez a penúltima fase, ela sentava lá, desenhava as coisas, falava, anda logo aí, vamos terminar logo isso aí. Tipo, e foi fazendo o bagulho. Chibata, moleque. Teve muita coisa. Ela é tipo editor nervoso no deadline. Teve coisa da edição, da expansão do Oniken, foi ela que fez também, né? Cara, ela fez muita coisa. E ela, tipo, ela que botava pressão pra gente acabar logo, porque a gente ficava meio tipo, ai, a gente vai fazendo aqui dela. Não, porra, acaba logo, vamos lançar tal dia, tal, não sei o que. Ela botando os prazos aí, porque a gente é muito rígido. CEO, gerente comercial. É, eles é a chefona, cara. Aí terminou tudo, lançamos como Joy Masher, né, porque não tinha nem marca. E daí, no final das contas, deu que o Marco também, que ele dava uma ajudinha de vez em quando, assim, ele ajudou bastante no final pra fazer o port e tal, pra funcionar no Steam. E virou, tipo, o Marco, a Thaís e eu com a Joy Masher. Cara, então, no fim das contas, a Joy Masher, ela praticamente foi do zero ao 100 com um lançamento do Oniken. Sim, sim. Antes não existia Joy Masher. Não existia Joy Masher, exatamente. Porque eu lembro que o Oniken, na época, em 2012, né, apareceu assim, falou, cara, tem esse jogo aqui, brasileiro, 8-bits, com referências que demonstram muito o bom caráter das pessoas que trabalharam nele. Ninja Gaiden, Hokuto no Ken, não sei o que, babá. E aí, cara, quem é essa Joy Masher, tá ligado? De onde saíram esses caras? De onde eles surgiram? Onde estavam se escondendo até então? E por que que eles não bebem com a gente? É exatamente isso. Dentro do cenário indie brasileiro, vocês explodiram muito rápido, cara. E explodiram muito rápido porque o jogo de vocês era muito bom. E isso também que se deve o sucesso tão espontâneo de vocês. É porque o produto de vocês foi muito espontâneo também. Eu acho que a época também ajudou bastante. Não tinha muito... Assim, tinha já os famosos que nem o All There Somewhere da Mini Boss. Inclusive o Santo, ele ajudou muito, dando várias dicas assim pra gente como fazer um lançamento e tal. É um Lorde, né? Porra. É um cara que preza pelo mercado. Sim. É, porque o Alderson Mercer saiu mais ou menos na mesma época, até. Foi alguns meses de diferença. Né? Muito bom também. É, e aí, cara, com o Oniken lançado e com o Oniken. Eu lembro que quando saiu sendo Desura primeiro, depois vocês colocaram no Green Light. É a única coisa que eu tenho Desura no mundo é o Oniken. E aí, depois foi pro Green Light, etc. Uhum. Mas aí, com o lançamento do Oniken, você já botou aquilo na sua cabeça do tipo, não, eu vou fazer essa porra aqui de videogame e meio que dane-se o resto. Qual foi o ponto? Foi tipo, depois que o Oniken saiu, antes do Oniken sair, durante o Oniken? Foi um pouquinho antes, no finalzinho do Oniken, a Thaís já tava lá em São Paulo trabalhando com jogos, né? E eu ainda tava lá, tipo, na construtora que eu trabalhava, e eu tava, tipo, muito de saco cheio de trabalhar com construtora, acompanhar a obra e tal. É muito estressante fazer uns 3 anos que eu tava nisso já. Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, hein? Equipamento de proteção individual. No caso, o inferno são os outros. O saco dele já devia estar na lua e tal. Já. Aí eu peguei e larguei a construtora porque eu já tinha feito um pé de meia também enquanto eu trabalhava lá. Eu gosto de falar isso, que tipo, não peguem e larguem tudo na doideira pra trabalhar com jogos, porque jogos não dá dinheiro, tipo, assim, de início. Então, o que eu gosto de falar eu já tinha preparado o meu, sabe? Tipo, eu tinha feito um pé de meia todos esses anos que eu fiquei trabalhando lá, eu não tinha quase gasto, eu segurava muita grana. Então, foi fácil pra mim sair fora de lá e ir pra São Paulo, fui morar com a Thaís e consegui, tipo, me sustentar por 2 anos, assim, sem trabalhar num emprego fixo, sabe? Tipo, cara, isso é uma coisa importante e responsável da sua parte falar disso, porque você vê muito o contrário, né? As pessoas falam do tipo, assim, você... cara que larga tudo na porra louca, não. Você tem um sonho, vai atrás mesmo, larga tudo, entendeu? Você, ou largar tudo, assim, você tem que poder se apoiar em alguma coisa, cara, nem que alguma coisa, se você falar seu pai e sua mãe, nem que seja isso, tá ligado? Sim, nem que seu pai e sua mãe consiga te dar algum suporte, mas no meu caso, meu pai, coitado, tava mal também, então eu tive que garantir o meu mesmo, né, no caso. Aí eu fui pra São Paulo, lá, gente, e desde então eu tô só no bico e agora que os jogos estão pagando minhas contas, mas de início foi complicado, mas nesse meio tempo que eu fiquei lá em São Paulo, eu conheci muito do pessoal que mexe com jogos lá, tipo o próprio Mini Boss. Eu conheci o Glauber também, que é artista, que ele fez a arte do Rogue Legacy, bem famoso. E foi bem bacana, assim, tipo, conhecer o pessoal lá em São Paulo. E depois do lançamento do Oniken, a gente tá dando suporte aqui pro Oniken. Thaís também falou, não, vamos lançar um level extra aí, tipo, que foi aquela fase da Jenny, né? Sim. E depois sabe quando você fica meio perdido entre um projeto? Não sei se vocês já viram isso, tipo, o pessoal fica meio perdido entre o projeto. Dá uma barriga, normal. Você fica pensando, caralho, pra onde eu vou agora? Foi bem assim. E daí a gente começou um outro projeto, que era o MRC, que ele era bem complexo, era uma coisa assim que a gente tava com o Marco programando e tal. Tava assim, a Thaís tava, tipo, encabeçando ele, e ele tem umas ideias bem legais, assim, tipo, era uma coisa bem bacana, só que acho que a gente não tava pronto pra isso ainda, sabe? Tipo, era um salto muito grande daquilo lá do Oniken pra aquilo lá. O Odalus foi, tipo, uma doideira minha, que eu tava só cuidando da arte do projeto, né? Eu falei, caralho, tô com uma ideia de fazer um joguinho aqui, e comecei a, tipo, acho que uma semana eu tava com o base do Odalus todo funcionando. Uma doideira do tipo, assistir Highlander essa madrugada e foi legal. Lembra Highlander, aquele filme que eu amo e você odeia? Então. Porra, tem isso? Que sacanagem! Cara, a propaganda de Highlander pra Thaís foi, Thaís, é o melhor filme já feito. Aí, quando foi assistir, ela olhou pra minha cara. É assim, cara. Não, eu falei assim, olha só, pra minha namorada, você nunca viu De Volta ao Futuro, você precisa ver De Volta ao Futuro, eu vou botar pra você sentar pra ver agora. Eu briguei ela a ver 3 vezes. É assim que você faz uma pessoa odiar uma coisa. Sorte também, né? Quando eu mostrei o protótipo do Dallas pra ele, até ele falou, não, é isso aí que a gente vai tocar então, porque ele tá indo mais rápido. O outro não tava avançando muito, porque a gente tava fazendo uma engine que tava muito instável na época, que era o Construct. Sim, era Construct 1 ainda, né, provavelmente. Não, era o 2. Já era o começo 2? Só que no comecinho, não sei se alguém aqui já mexeu com o Construct 2, ele tava muito instável, tipo, você tava mexendo no projeto, ele corrompia. Corrompia, né? Fechava na tua cara, e esse jogo era muito, ele era mais complexo que o Odalus. Então você imagina fazer um jogo, tipo, com um nível de complexidade maior que o Odalus numa engine que tá falhando, sabe? Tipo, era... Sim, mas era... Sim. Mas no caso, o Aniken foi feito como? Foi na mão? Como é que foi? Foi no Multimedia Fusion. Que é tipo... Ah, Multimedia Fusion. E o Odalus também, né? O Odalus também. E... Sabe que vocês são as únicas pessoas do mundo que usam isso ainda, né? É, essa merda aí é só a gente. Vocês que mantêm funcionando. Funciona, fazer o quê? Né? Os caras tinham... Na época era a única coisa que ia funcionar pra gente que não sabia programar pra fazer isso aí, entendeu? Tipo, foi pura falta de opção mesmo, não duro. Eu não defendo o uso dele, sabe? Tipo, é o que tinha pra aquela época. Era isso ou não fazer nada, né? Danilo, mas porra, cara, vocês fizeram duas vezes um trabalho excepcional com esse negócio, cara. O jogo roda liso, cara. Não tem nenhum problema. Os caras falam mal desse Multimedia Fusion. O cara é um assassino profissional com uma colher, tá ligado? É, assim, não é que seja um software ruim, não é nada disso. É só porque tem outros que têm tantas soluções quanto ou mais. Faz melhor, né? Melhor, sei lá. E tem uma característica muito importante pra quando você que tá começando agora a desenvolver, a fazer seu jogo, é que quando você usa a ferramenta mais popular no mercado, é muito mais fácil você encontrar soluções na internet. Pessoas que possuem mesmo problema que você, pessoas que debatem sobre isso, aí é muito fácil. Quando você pega aquela solução muito específica, você não vai conseguir ninguém que fala nada e você tá na merda. Por outro lado, tem uma coisa que eu falo pra aluno, falo pra estagiário, falo pra todo mundo, que é não se apaixone por software. Então, o melhor sempre é o que você sabe usar. Se você, por acaso, souber usar melhor o Unity de cara, porque a comunidade do Unity é muito maior do que todas as outras, etc. Mesma coisa de, por que o cara vai usar Java ou vai usar C Sharp? Porque tem muito mais gente usando do que, sei lá, Haskell. Então não vou me meter a programar em Haskell, porque ninguém vai saber resolver nenhum problema meu na internet. Mas é só esse detalhe, né? Esse adendo. Realmente, cara, pô, quer correr atrás? É mais natural você correr atrás de uma coisa já mais bem solidificada, né? Mas sim, se apaixona. Algo que mais gente conhece. Ele tem menos recursos até que o Construct 2, sabe? Tipo, ele é bem mais chato de mexer. Por exemplo, se você tem um inimigo que você fez todo tipo uma collision box pra ele com gravidade e tal, e você quer fazer outro na tela, você tem que programar ele de novo, inteirinho. Inteirinho, né? Quantidade de inimigos que vai aparecer na fase, porque ele não entende instâncias, sabe? Tipo assim, quando é um inimigo mais complexo, ele não sabe que aquele colisor, aquela collision box é daquele inimigo e aquela é da outro, sabe? Tipo, você tem que fazer várias instâncias dele manualmente, então é muito chato. Entendi. A escalabilidade dele é ruim, né? É bem ruim e ele não entende, tipo assim, eu fiz uma fase, essa é a programação do jogo. Sim. Eu tenho que copiar ela em cada fase. Entendi. Então se acontece. Dá um bug lá na fase 3 e eu tô na 8, eu vou ter que voltar e corrigir em cada uma delas. Se eu quero inserir alguma coisa no jogo, fudeu, vou ter que pôr em cada uma, sabe? Uhum. A componentização da coisa toda não tem, né? Não tem, porque ele é muito antigo, ele é um programa de 96. Uhum. E ele foi só sendo remendado até hoje, sabe? Tipo, ninguém pegou ele e falou na mão te dar um pouquinho de amor aqui. Provavelmente não é nem orientado ao objeto o negócio dele. Nunca usei. Porque hoje em dia, né, o pessoal que tá desenvolvendo jogos, de modo geral, as pessoas estão usando o engine. Você não usar engine hoje em dia é meio que, primeiro, você se meter a babaca de graça. Sim, sim. Do tipo, vou fazer do zero. Começou fodão. E depois é meio. Depois é isso, você quer dar tiro no seu pé, porque tem um bilhão de engines boas pra caramba, várias são gratuitas, várias você consegue adquirir a licença comercial num preço razoável, e elas já fazem a física inteira pra você, e só isso já te tira, assim, 3 anos de trabalho. Então sim. Não tem motivo pra você não usar. Mas é isso, cara, cada um usa a sua e você vê uma avalanche de Unity hoje em dia, Construct, tem uma galera e, sei lá, Game Maker ou alguma coisa desse tipo. O Game Maker é outro que eu tava pensando em migrar agora que eu saí do Multimedia Fusion, né? Que isso, cara? Pô, vai mudar o que tá dando certo? Não, cara, não. Se eu for tentar fazer algo um pouco mais complexo, meu Deus, já não vira. Mas o Game Maker e a gente tá até vendo Unity também pra talvez fazer um port do Dao. Por favor. Olha aí. Zach. Eu fiquei sabendo que tem uma versão de Odalus ou Oniken, não lembro, pra PS Vita. Procede isso? Então, extraoficialmente a gente tá trabalhando aqui num Odalus pra Vita e PS4. É extraoficialmente do verbo, não pode falar isso? Não, pode. Ah, então beleza. Agora já liberado, mas... se ele tá vindo, então beleza. A gente tá trabalhando nisso, não é nada confirmado ainda. Tipo, eu não posso confirmar que com certeza vai dar certo, sabe? Porque tá no começo aí. Sim, sim. Mas tá ficando legal até onde eu tô. Faço fotos enormes, assim. Porra, dois? E mais conteúdo, se não for problema. Se sair pro Vita, eu vou zoar todo mundo que não tem Vita e que algum dia já falou pra mim, seu otário, você comprou um Vita. Eu falei, seu otário. Tô jogando aqui, tô jogando o Dallas aqui no meu portátil. Então, no caso, o meu amigo Rony que tá fazendo port mesmo pra Unity, né? Então ele, eu fico com ele lá trabalhando, ele tá programando tudo no braço lá, coitado. Já que você falou de PS Vita e de PS4, como é que vocês chegam assim de ser um desenvolvedor independente e fala, quero lançar meu jogo pro Vita e pro PS4, sei lá, pro que você quer lançar. Como é que é esse contato de você chegar na Sony ou chegar numa empresa do porte da Sony, da Microsoft, etc? Tem que ser proativo da parte de vocês? Essas empresas procuram vocês? Então, tô te perguntando isso porque a Sony, ela agora, desde o PS4, até pra tentar ter um diferencial, ela se postou muito a favor do desenvolvimento independente. Acho que, de modo geral, as empresas grandes estão tentando olhar pra esse lado. Mas como é que é essa relação deles com vocês, no caso? Foi, no caso da Sony, foi muito engraçado, assim, porque, tipo, começou com... vocês lembram daquela campanha do Indie Royale do Dalo, né? Sim, sim. É, foi alguém da EA mandou um tweet pra gente falando que ia recomendar pra um cara da Nintendo. Que isso? Ele achou que ia ficar legal no DS ou no Wii U. E daí a gente colocou até pra não sei quanto de grana lá, ter port pro Wii U, sabe? Tipo, o IDS, na época do Indie Royale. Porque daí com dinheiro a gente conseguiria pagar um programador, sabe? Tipo, pra fazer esse port pra gente. Só que não, deu que não chegou, mas mesmo assim a gente entrou em contato com a Nintendo na época, assim, e foi muito horrível, porque a Nintendo foi extremamente cuzona com a gente, tá? Dizem que a Nintendo, de modo geral, é muito cuzona com as pessoas que são de fora. A gente mandou um e-mail com referência do cara da EA, sabe? Tipo, ele falou assim, não, manda com referência, o cara era da EA, tipo, e falou pra gente entrar em contato com a Nintendo, não foi nem na doideira, sabe? E a gente recebeu um e-mail falando, não atendemos a sua região, tipo, não temos interesse. É, entendi. Porque a Nintendo, só pra contextualizar, eles aqui tinham aquele... aquela empresa que falava por eles, né? Que agora até me esqueci o nome, e nem isso tem mais. Não, então, nem isso, mas foi antes de sumir aquilo ainda. Pois é. Mas é porque aquela galera, eles só eram tipo representantes de vendas da Nintendo. Sim, não, sim. Era, não era uma parceria nível da Gradiente nos anos 90. E agora nem isso mais tem. Tanto que se fosse, sei lá, uma livraria Saraiva da vida, aquelas caixinhas de vidro com jogos, não tem mais nada de Nintendo. Nem DS mais tem. Uhum. Mas e mesmo assim, a gente nem mandou pra eles. A gente mandou e-mail em inglês pra Nintendo mesmo, né? Porque a gente falava direto com eles. Daí a Thaís, tipo, se propôs e falou: e se a gente pegar o kit de desenvolvimento aí nos Estados Unidos, sabe? Tipo, vocês não precisam mandar pra cá. A gente tem amigos que estão indo aí pra GDC e tal, eles podem pegar com vocês. E isso já aconteceu com outras pessoas, né? Mas não no caso da Nintendo. E daí eles pegaram e falaram: mandaram um e-mail automático, nós não atendemos a sua localização. É, o e-mail basicamente estava escrito: assunto, foda-se. Isso sim. Cara, assim, pra gente que é ocidental, é mais fácil falar assim: a Nintendo é babaca, mas assim, é o jeito japonês, né? Eles são meio assim mesmo, não tem muita conversa. E foi até engraçado, porque nessa mesma época a Thaís também tava fazendo um livro sobre game design e ela queria usar só imagens do... ela queria usar algumas imagens da Nintendo no livro pra exemplificar game design bom, sabe? Tipo, coisa de foto, assim. E ela também mandou um e-mail pra Nintendo e a Nintendo falou não, sabe? Mandou um e-mail automático de resposta pra ela, assim, ela ficou de caralho. Nem propaganda da Nintendo eu consigo fazer. Daí, tipo, a gente ficou meio... não, tudo bem, foda-se, né? Daí, do nada, veio o pessoal da Sony falar com a gente. Tipo, e aí? Vocês têm interesse em lançar pro Vita? A gente viu o jogo de vocês, na época não tava nem pronto ainda. Tipo, eles acho que viram uma demo e tal, e acharam bacana e acharam que ia ficar legal no Vita. Ah, no caso isso, Danilo, foi o Odalos, né? Foi o Odalos. Que foi a campanha do Indie Royale, etc, entendi. Sim. Aí a gente, não, tudo bem. Tal, mas e vocês têm como pagar um port pra gente, né? Tipo, a gente não tem dinheiro pra ir atrás de port e tal. Eles falaram, não, mas a gente pode arrumar o kit pra vocês irem vendo aí o que vocês conseguem. Eu que durante o desenvolvimento do Odalos a gente realmente não conseguiu trabalhar em nada com o kit da Sony, porque tipo, a gente não tinha capacidade de desenvolver pra ele. Que delícia! Foi uma delícia, a gente ficou com o kit parado praticamente. Mas eles deram o kit pra vocês, eles deram o SDK pra vocês e agora vocês têm um SDK da Sony? Tem, agora a gente tem. Eles alugam, no caso. Sabe? Ah, eles alugam. Eles deixam com você se você for desenvolver. Aí até, tipo, no final do desenvolvimento do Dados, acho que o rapaz da Sony, ele até perguntou pra gente, assim, tipo, mas e aí, vocês vão conseguir, né, fazer alguma coisa? Daí a gente, então, agora a gente tá indo... a gente vai ver o que a gente consegue. Aí deu que o Rony, ele é muito bom com o Unity, ele tem bastante experiência já em port. Ele veio falar comigo, a gente bateu um acordo aí, e daí eu mandei um e-mail pra ele, falei, agora sim, a gente tá desenvolvendo Unity, tem isso aqui pronto e tal, não sei o quê. Legal. Aí ele ficou bem contente, porque ele viu que a gente largou do time de Yakuza. É, porque, só pra explicar uma coisa pra galera que às vezes não é tão entendida nisso, né, cara? Porque você traduzir um software que tá codificado pra rodar num contexto de máquina específico pra um outro é uma parada muito escrota. É bem difícil, até pra Mac e Linux, no time de Yakuza. Porque não é uma questão simplesmente de, ah, tá rodando no dispositivo X e vai pro Y. Tem muita coisa embaixo disso, coisa de arquitetura, de como os próprios componentes do computador se falam, sim, e de como o que é zero em um é um no outro e vice-versa. Então não é tipo você pegar um texto em inglês e traduzir pra português e você dar uma adaptada onde não tinha uma palavra específica. É completamente diferente disso, né? E às vezes o pessoal até cobra muito a gente, assim, tipo, ah, mas e aí, vida? Não sei o que, deu. Calma, gente, não é fácil. Calma. Esperou 9 meses pra nascer. Sim. Existem ferramentas que facilitam isso, por exemplo. Sim. O Unity, ele é uma daquelas ferramentas que você fala, opa, desembolsei uma grana aqui, aperto o botão direito e exporto pro... Exatamente. É, com algumas ressalvas, né? É, e além disso, vezes... tem um custo. Às então... vezes com aquele custo de, esse aqui não ficou tão bom nesse porte quanto no outro, originalmente ficou, né? Mas pelo menos já é um começo pra você trabalhar. Já é um começo. Mas... Sim, o Multimedia Fusion só exporta pra Windows e acabou. Aí na época... E olhe lá. E na época eu tava até, quando eu fui pra GDC, como eu usava essa engine, tipo, o cara da engine veio pedindo pra mim ir lá no stand deles pra conversar com eles, porque basicamente ninguém usa mais essa bobeira, sabe? Tipo, é muito ruim mesmo. Cara, Danilo, ainda tem uma coisa, cara, o Multimedia Fusion, ele por ser um software de 96, 97, você ainda corria o risco dele, provavelmente, sei lá, tipo, parou no XP. Tipo, o Windows 7, ela não roda. Não. Tem esse risco, entendeu? O 10, então? É. Por sorte, eles têm, tipo, o pessoal lá que ainda fica mexendo nesse defunto pra fazer ele, tipo, algumas versões, por exemplo, Multimedia Fusion. Aí eu tô usando o 2.0. Aí agora, ano passado, saiu o 2.5, que é a mesma porcaria, só que ele, tipo, ele dá suporte pra mais sistemas operacionais, sabe? Mas não muda muita coisa, não. A gente tava até zoando, que tipo, uau, do 2 pro 2.5 agora eu tenho uma extensão do Steam. Bacana, sabe? Então... O Byron provavelmente deve estar numa situação muito parecida comigo, porque domingo de manhã é o momento da ressaquinha, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Viu você falando sobre porte, né? Portar PS Vita, etc. Mas, cara, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar é o seguinte. Vai ter pra Mega Drive? Cara, exatamente. Tipo assim, tu não tem... Eu tô falando isso, tá, cara? Porque você deve saber mais que ninguém que, meu mal, o mercado retrô tá meio aquecido, né? Sim, sim. Tem jogos hoje em dia pro Super Nintendo, pro Mega Drive, tem até vendido relativamente bem. Por outros plataformas como Dreamcast, Neo Geo, tem sido alguns jogos aí. Só dar um exemplo aí, Byron, do Pier Solar, né? Já tem algum tempo, na verdade, né? Mas agora saiu pra PS4 e tudo, e começou sendo uma parada de bobeira. Vamos fazer um jogo pra Mega Drive aqui, porque sim. É, e deu tão certo, eles estão lançando agora o Project Y, né? Que vai ser um billion up do Street of Rage pro Mega Drive, e um outro jogo, que é o Project X, ou Project N, que vai lançar, que é um jogo pro Super Nintendo. E tem outras empresas, cara, que tá vivendo de fazer jogos retro, porque o mercado realmente tá aquecido e retro game tá em voga, tanto que os jogos indies, né, tem apostado nessa temática. Você nunca pensou em fazer um port, seja pra Nintendinho, PC Engine, Mega Drive ou Super Nintendo, do seu jogo, cara? Então, no Odalus, no caso, pro Nintendinho, eu acho que seria impossível, assim, porque ele apesar dele dos gráficos dele lembrarem... Ele parece, mas não é, né? Isso aí é outra coisa que eu ia falar, porque na verdade é um 16-bit maquiado 8-bit. Maquiado, a paleta de cores ali frenética. Ele usa parallax pra caramba, tem 3 planos de background, coisa que num console 8-bit poderia fazer, mas um 16-bit é de boa. Só pra explicar rapidinho pra quem não entender, parallax, que é uma parada muito maneira, é aquele efeito que você tem em jogos, principalmente esse termo usado em jogos 2D, quando você tá com o boneco andando e tem planos de fundo de cenário que se movem em velocidade diferente do personagem pra dar aquela sensação de profundidade mesmo quando não você tem. Você está se locomovendo. Pra quem ouviu o programa da semana passada, que nenhum de vocês estava, é simplesmente, pegando a referência, aquele negócio que falaram que o Senhor Eternidade fez tudo errado no jogo lá da galera. falaram que fez o que ficou horroroso. Mas tipo, aí pro Nintendo ficaria complicadíssimo mesmo. O que aconteceu é que, tipo, pra outros videogames, tipo PC Engine e tal, eu acho que até daria. Só que, cara, pra fazer port pra um sistema desse é muito chato. Tipo, não é que nem um port de Unity, que você tem uma engine, sabe? Que te ajuda. Sim. É, tem... Não, sim, você teria que reprogramar todo o jogo em assembly, provavelmente, que é complicado. Cara, é tipo, é uma coisa que eu teria que vir um maluco assim pra mim e falar, eu faço pra você, sabe? Aí eu até faria, porque pra, eu não tenho condições de tipo, achar alguém que faça isso, sabe? E param, eu particularmente acho que pro mercado independente, principalmente brasileiro, o retorno sobre o investimento de você fazer um porte desse nível não vai chegar, não vai dar vazão. Depende, vou falar com a Tectoy aí, pô, desse lixo. Pô, mas aí que eu falo, né, mas nesse ponto aí, até o Danilo deve mesmo ter esses números aí, o jogo dele deve vender muito bem lá fora, tanto que os sites que eu frequento, a galera que eu conheço, conhece o Odalus. O jogo tava sendo bem esperado. Quando saiu no Destructoid, saiu com a tagline o melhor Castlevania dos últimos anos, né? Simplesmente, né? E cara, então, tipo assim, não, ele não tá limitado a vender aqui. Ele vai vender pro mundo inteiro, entendeu? É uma coisa assim que eu falo porque a galera realmente tá... É uma parada que tá muito em alta, né? E tá trazendo mais publicidade pro jogo dele. Assim, eu até falei pra... Tipo, tava conversando... Se tivesse alguém que me ajudasse nisso, porque eu não, realmente não tenho como ficar em cima de vários portes, assim. Mas se alguém chegasse e falasse assim, não, a gente porta pra PC Engine e tal, você tem interesse e tal, eu falaria, não, com certeza, cara. Vamos lá, vamos bater um rolo aqui, né? Aí, Bairro, quer ajudar não? fazer de Mega Drive aí? Se eu tivesse essa moral, PC Engine já te digo que não rola, hein, Danilo? Você não conseguiu importar, não, cara. Mas Mega Drive é coisa assim que isso, sistema isso. Retro, pra mim, tanto faz, sabe? Tipo assim, eu na moral, ajudaria. Eu só acho até um pouco meio triste no Mega, por exemplo, porque no Mega suportaria mais cores, assim. Então não sei se talvez ficaria tão legal, sabe? Tipo um jogo 8-bits no Mega, né? Mas... Não, é isso que eu ia te falar, né? Porque já podia adiantar o assunto, já que a gente tava falando nisso. Cara, o próximo jogo de vocês tem que ser um 16-bits, né? Tipo, completo. Porque esse aí é bem 16 bits maquiado 8 bits, assim, mas ele é um jogo 16 bits nato, vamos dizer assim. Por sim, não, né? Não, é que assim, o grande problema no Odalus é que eu tive que programar e fazer arte e game design, tipo, só. E rebolar, e chupar cana, e assoviar. Você foi o exército de um homem só, né? O desenvolvimento de Odalus em si podia ser um jogo de videogame que você interpreta Danilo Dias, um homem que é artista, game designer e programador, na jornada tripla de desenvolvimento de um jogo. Tem que começar. Um ex-arquiteto. Fazer aqueles trailer dramáticosão. Danilo, eu queria entender uma coisa. Oniken veio primeiro, né? Fez um grande sucesso. Esquentou bem o nome da Dora Maester. E agora vocês trouxeram o Odalus pro mercado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento, a experiência que você teve com esses dois jogos. Qual foi a ideia pra fazer eles e tocar pra frente? E falar um pouquinho sobre os dois jogos. Ah, o Oniken, no caso, né? Ele foi tipo a ideia de reviver um jogo antigo meu mesmo. Conversado com vocês. Nem era uma ideia fazer 8-bits, né, Danilo? Era uma ideia só fazer um jogo de plataforma. Sim. E nas conversas com o Pedro é que veio que essa coisa do 8-bits aterrissou, sim, né? É, o Pedro e eu, a gente é muito putinha de jogo antigo, assim, tipo... Sim. Cara, lembra de tal jogo e tal? A gente gosta muito de Nintendo e tal. E putinha de Rokuto no Ken, né? É. Uma vez me perguntaram, um cara que trabalha comigo, né? Falou, pô, como é que é esse Oniken aí? Eu falei, cara, pensa em Rokuto no Ken misturado com Ninja Gaiden, misturado com Contra. E aí ele... Porra, deve ser uma parada muito foda. Eu falei, então, compra no Steam aí que você vai ver. Porque... Olha, pagando massa. Mas o Odalus, ele foi feito depois do Oniken ou ele já tava sendo no backstage junto? Depois que a gente acabou o Oniken e tal, que a gente ficou um período lá, meio à toa. Mas enquanto eu tava desenvolvendo o Oniken, eu não sei, acontece muito assim, tipo, quando eu tô num jogo por muito tempo, você fica, cara, que saco, eu não aguento mais fazer isso. Já pensei, quero mais mexer com esse troço. Sim, sim. É uma coisa que as pessoas, de modo geral, falam a mesma coisa, né? A gente tá há 3 semanas falando com o pessoal que desenvolve independentes e, de modo geral, os caras falam isso. Pô, é triste dizer, mas chega uma hora que você enche o saco do seu próprio filho. Exato. Tipo, você tá tão fissurado nele ali que... E eu vi uma entrevista ontem do Kojima falando que não joga mais jogo dele em casa. Ele fala, cara, o jogo meu, eu trabalho no jogo, depois até vejo as pessoas jogando, mas eu não encosto mais. É, se você olha, é tipo, cara, podia ter consertado tal coisa, ah, não. Deve ter um sentimento chato da questão do, vamos dizer assim, do let it go, né? Porque conforme você vai fazendo o projeto, normalmente no final, você já tá tendo muito mais expertise, olha, caralho, se eu refizesse aquela porra lá no início, ia ficar muito melhor. E tu acaba entrando num endless loop que você, caralho, nunca, sabe, tu sempre quer deixar o bagulho melhor, mas, porra, cara, tem hora que deixar o let it go, você não consegue ficar claro. Mas eu gosto disso, cara. Eu gosto dessa coisa de você ver como, às vezes, sei lá, determinadas partes do jogo, de qualquer obra que foram feitas depois, você vê que elas são notoriamente melhores do que as iniciais. É fácil você perceber isso em coisas lineares, tipo mangá. Tu começa a ler um mangá, o desenho do cara é tal coisa, aí você acompanha organicamente a evolução do cara e não presta atenção. Acompanha organicamente a evolução dos peitos da Nami? Por exemplo. Aí 10 anos depois, você volta lá pro começo e fala, cara, esse cara desenhava mal em relação. O One Piece eu nem acho que é tanto assim. Eu acho que o estilo do cara já era bem fundamentado, do Eiichiro Oda, ele só melhorou. Mas, por exemplo, Naruto. Naruto, o desenho era horroroso no começo. Depois o maluco começou a desenhar bem pra caralho. Dinheiro, você, né? Pô, dinheiro na mão, né? E aí quando você começa a ver isso em jogo, eu acho maneiro também. Acho que faz parte, cara. Você tá evoluindo. A própria jornada de quem tá fazendo sendo contada pelo produto que ele tá realizando. O lançamento do Oniken quando foi pro Steam, deu uma maquiada no jogo, né? Sim, você mudou coisa pra caramba. Outro jogo, na verdade. A base dele ainda tá lá, mas a gente deu uma boa mexida assim na dificuldade, no level design de algumas coisas e tal, deu uma melhoradinha. Mas foi engraçado que, tipo, nessa época eu já tava produzindo Odalus. Então, quando eu fui voltar pro Oniken pra lançar pro Steam, eu olhei assim e falei, acho que merecia uma revisão. Tapa. Aí eu sentei lá, eu lembro que foi um trabalho de uma semana, assim, eu dei uns tapas neles, assim, dei uma mexida, e já ajudou bastante, assim, tipo, eu falei, eu não vou mexer muito, porque isso é Oniken, se eu mexer muito mais que isso também, eu tô, tipo... Vai tirar. Eu vou tirar muito do jogo, e também, tipo assim, isso foi o que eu fiz naquela época, em respeito ao que eu fiz até, tipo, eu não acho que vale a pena eu ficar corrigindo. Respeito que é a obra, né, cara? Não rola remoer, tá ligado? Tipo assim, é aquilo que vocês falaram, tipo, deixa do jeito que tá, sabe? Tipo assim, não vou ficar de George Lucas assim, maníaco. Porra, isso é irritante, cara. Isso aí ia virar tipo um Oniken Remake 2, né? Assim, eu acho maneiro porque eu tenho os dois, então eu posso a hora que eu quiser abrir o Desure e jogar o antigo, né? O antigo é mais difícil até. O antigo é mais difícil, Eu acho que vocês fizeram muitas melhorias que assim, só acrescentaram, por exemplo. A questão da dificuldade, eu até entendo, deixou o jogo um pouco mais acessível. O original é muito difícil mesmo. Sim. Agora, a melhoria tipo do gráfico, o detalhezinho na ombreira do Zaku, essas melhorias gráficas ficaram bem legais e ficou muito legal várias coisas assim. Ele continuou com a cara dele de 8 bits, mas ele ficou um 8 bits mais refinado. Sim. Muito mais refinado. E outra coisa, Danilo, você que fez toda a arte do jogo também, no caso, né? Sim, do Oniken eu fiz as fases que eram mecânicas e o Pedro fez as orgânicas. Tipo, o Pedro fez a do gelo, a da floresta, ele também fez alguns inimigos. E outra coisa que é muito interessante, já que a gente tá falando dos dois, né? Que a evolução é drástica do Oniken pro Odalus, cara. Isso aí tem que dar parabéns pra vocês. Tu vê o amadurecimento e a evolução do time como um todo, entendeu? Porque a evolução de todos os sentidos, desde jogabilidade, apresentação e qualidade técnica mesmo é muito melhor. A apresentação do Odalus eu achei incrível, cara. Parabéns, quem fez aí. Muito bem feita a sequência de animação. Incrível, cara. Muito bom mesmo. E mesmo dentro do jogo, tem alguns detalhes, por exemplo, o salto no Odalus, né, você pulou, cai no chão, aquilo passa uma impressão de pulo muito melhor do que no Oniken, por exemplo. Para o ouvinte que não jogou e nunca viu o Odalus e quer participar da conversa e quer também jogar daqui a pouco, fale um pouquinho sobre Odalus. O que é o jogo Odalus? Qual é a premissa do jogo? O Odalus, ele é um jogo de plataforma. Ele tem elementos de exploração. Ele é um pouco mais focado em ação, mas ele ainda tem bastante exploração, assim. Eu não gosto de falar que o Odalus é um Metroidvania, porque acontece muito da pessoa às vezes pensar, não, Metroidvania, então ele é todo conectado, sabe? Tipo assim, ele é um... entendi. Deixa eu te ajudar, cara. Ele é um Castlevania com Demon Crash, cara. Exatamente. Né? isso aí. Castlevania com Demon's Quest e Mega Man X. Você não tem aquele mundo aberto, mas o mundo não é linear. Tipo assim, você pode abrir uma fase e voltar pra pegar uma expansão depois e abrir pra uma outra fase, sabe? Tipo assim, ele corta um pouco aquela sequência de você andar de um lado pro outro pra chegar numa área nova. Sabe? Ah, me lembra um pouco de um Rondo of Blood. Isso, isso que eu falar, é bem parecido com o Rondo of Blood. É, com a diferença de você explorar e pegar coisas que vão ajudar você a matar mais pessoas. Exatamente, é tipo, o Rondo of Blood ele ainda é meio linear, apesar do mapa dele não ser, você, tipo, mas você não tem upgrades no Rondo of Blood, por exemplo. É por isso que eu falei que lembra um pouco mais o de Monster Crash, porque no Rondo of Blood você tem caminhos alternativos, mas você não depende de habilidade nem nada. Já o de Monster Crash você tem acesso basicamente. É, quase todas as fases inicialmente pelo mapa do jogo, só que você tem que revisitá-las e você sendo dessas outras partes, com a habilidade que você ganha de outros demônios, etc. Que no caso do Odalo seria o upgrade do personagem que você vai adquirindo durante a aventura, entendeu? É, armadura, espada, bolsa maior. Pode pensar também como hoje em dia o Dark Souls e o Bloodborne, por exemplo, foram feitos. A diferença é que neles realmente tudo é conectado. Mas você consegue se teleportar de um lado pro outro, né? É, e é tudo combate também. Isso, e tem determinadas coisas, tipo, isso aqui está nessa primeira fase, mas eu preciso de determinada coisa que eu não tenho ainda, então eu vou ter que voltar aqui depois. É nesse sentido. Quem gosta de Castlevania, como o Pivoto falou, o melhor Castlevania dos últimos tempos. Tipo, até porque a primeira fase é igualzinha a Burning Town do Rondo of Blood, cara. Não foi eu que falei, não. Foi o Destructoid. Ah, então beleza. Eu não vi o que o Jorge falou, mas eu tô falando aqui. A primeira fase é igualzinha a... Lembra muito a Burning Town do Rondo of Blood. E outra coisa que é muito legal, o som FX, por exemplo, de você abrir numa porta do castelo, igualzinho que eu tô falando. Eu andei vendo muito reportagem sobre a empresa. Às vezes você vai ver algum site com alguma reportagem sobre as pessoas e sobre os jogos, e aí você vai ver os comentários, né? E nunca leia comentário de site, você tá perdendo seu tempo. Já mas eu leio porque eu acho divertido. E aí, cara, o que você vê de comentários do tipo, ai, que jogo cópia de Castlevania? Ai, olha esse tal Johnny Ken, ele é muito cópia de Hokuto no Ken, até no começo que aparece o... Ah, mercado de jogos é muito melhor. Se não fosse a Dilma e a Suplicy, né? Então, cara, assim, acorda, né, cara? Sabe a diferença entre o que é plágio e o que é você ter inspiração em alguma coisa essa inspiração ser o seu motor? Porra, piados, bichas. Assim, a questão do plágio, eu falo, tipo, pra mim seria plágio se eu tivesse clonado todas as tipo, a jogabilidade igual com Castlevania, tipo, feito com Drácula, feito, pegado, sabe, tentado criar uma cópia exata de Castlevania. No caso, nada mais fiz de, tipo, pegar uma coisa que eu gosto de um jogo, pegar uma coisa que eu gosto em outro, pegar outra coisa que eu gosto em outro. Óbvio, que é como se faz qualquer produção artística. Cara, tem vários jogos aí que são tipo, ah, esse jogo é tipo tal jogo com tal jogo. Você vai ver, realmente, parece, sabe? Tipo, eu não vejo problema nisso, sabe? Tipo, pelo contrário. É? Que jogo que era? O próprio Bayonetta, que é um jogo que eu gosto bastante, ele é tipo Devil May Cry, que é outra coisa, sabe? Tipo... Não sei. A coisa de você falar que a coisa é cópia de outra coisa é só pra ser modinha, cara. Se for fazer assim, tudo é cópia de tudo, cara. É como se você tivesse que reinventar tudo o tempo todo e criar só coisas assim que não são edificadas e baseadas em outros. Qualquer obra tem inspiração em outras coisas. E mais em jogo retrô que já fizeram tudo que podia fazer, né, cara? Você não fazer um jogo completamente 100% original, inspirado em nada, eu acho que é quase praticamente impossível, né? Então, Danilo, queria que você me falasse um pouquinho também a ideia do Odalus hoje em dia. Você fez o Odalus, você teve uma boa recepção no mercado, vocês tiveram uma campanha de marketing blaster explosiva, falaram com todas as mídias, todo mundo se amarrou no jogo, distribuiu pra caralho agora. E aí, quais são os próximos passos? O que você tá com a ideia na cabeça agora? Então, por enquanto eu tô, tipo, tô mexendo naquele modo extra, né, que a gente tinha prometido que não deu pra ficar pronto pro lançamento. O veterano, né? É, veterano, que ele muda, ele começou como vai ser só mais simples, aí a Thaís conversando comigo, a gente sentou junto, foi mudando várias coisas e a gente mudou a ordem das relíquias, sabe, tipo, nesse modo. Olha lá. Então legal. Foi legal porque, tipo assim, dá mais trabalho, porque tem que casar o level design que existe com novas relíquias, assim, tipo, a gente não quis mudar o level design, sabe, tipo, não, vamos manter igual, só que tentar pegar esse level design e transformar ele sem mudar a base dele, sabe, então, tipo, ela sentou comigo, a gente ficou um bom tempo lá, mexendo e chegamos num consenso, assim, e agora eu tô, tipo, quase terminando, deu um pouco mais de trabalho, porque tinha alguns bugs ainda no jogo também pra corrigir, né. Então, assim, eu mexi um pouco no veterano, corrigia bug. Mexia mais um pouco, corrigia bug. Então, demorou muito. E eu também tava bem cansado depois do Odalus, porque eu fiquei um mês inteiro dormindo, tipo, 2 ou 3 horas antes do lançamento. Você mesmo que testa? Eu mesmo que testo, mas eu, na época eu tava com o beta aberto também, então tinha bastante amigo meu me ajudando. É, ainda tem alguns amigos meus que, tipo, quando eu preciso, eles terminam o jogo pra mim. Pois é, eu até queria fazer uma meia-culpa sobre isso. Depois que o jogo saiu, é que eu me toquei de certas coisas. Eu recebi os 10 betas do Odalus. Sim, sim. A gente recebeu, né? Uhum. E eu não dei um feedback, cara. Eu me senti um merda depois. Eu falei, cara, é mesmo, eu tava com 10 betas aqui, eu fiquei jogando, achando tudo maneiro, e eu não dei uma porra no feedback. Eu, se fosse a Thaís, da próxima vez eu riscava o baixo de soco da lista. Vamos mandar na pra esse filho da puta, não. Porque teve, e teve betas que eu falei assim, cara, não, tipo, beta 6, não, não vou jogar o beta 6, não, porque, pô, quando lançar o jogo já não vai ter tanta sensação de novidade. Eu fiz um pensamento todo idiota pra essa porra. Mas é porque eu fiquei hypado. Mas, Danilo, se serve como incentivo, eu sou um cara que curto bastante jogos, ainda mais retrô, a galera aí me conhece. E, cara, quando eu ganhei de presente... Eu sou um cara que curte bastante jogos, mas se você acha que tá todo mundo aqui faz o quê? Não, o Daigo, ele gosta de tipo, modos. Não, não, beleza, jogos. Mas eu tenho um nível crítico um pouquinho mais chato, eu sou um pouquinho mais chato que... Não, a gente é oba-oba, a gente fala qualquer coisa boa, é isso mesmo, tá bom. Cara, vocês jogam Pokémon e o Felizão até hoje, cara, eu já passei dessa fase. Não, eu jogo Pokémon, eu acho uma merda. Isso, é merda, cara. Cara, Pokémon, cara. Ah, pai, não sai daqui, vou tirar da conversa, cara, é muito chato. Porque o pai tá falar que a gente gosta de Smash, a gente é um merda, entendeu? É, enfim, aí... Ah, não, isso aí já é errado. Enfim, cara, eu sentei numa sentada, eu terminei o jogo, até mandei pro Pivoto, né, eu comecei a jogar, terminei 100% em uma jogada e gostei bastante, cara. Então, se o jogo me prendeu pra terminar, que nem antigamente, uma sentada só, então você tá de parabéns, cara. Mas que vagabunda grosseira. Mas eu zerei em 3 vezes, o filho da puta senta e mata tudo. Ah, viado. Mas o que aconteceu também foi que, tipo, não foi só vocês que tipo, pegaram assim, falaram, não, vamos, durante o desenvolvimento, eu mandava betas pro todo o pessoal que foi Baker, Baker. Não, eu recebia 2 vezes, pelo Baixo Fletissor e pelo Becker, pelo Royale. Sim, sim, e o Arara também recebeu. O que acontecia? Tipo assim, a maior parte do pessoal realmente não jogava, porque eles estavam esperando o jogo ficar pronto, porque eles não queriam tomar spoiler. É. Então acontecia. O pessoal só começou a jogar quando eu soltei um beta, acho que foi 2 semanas antes do lançamento, e falei, esse beta tem o jogo todo. Vocês podem isso. Testar agora. Tipo, ele só não tem... Só não tinha CG no final. É, só não tinha... Praticamente. O décimo, né? Eu lembro. Tudo. E daí o pessoal falou, agora eu jogo. Foi muito engraçado. Piadinha. E foi só aí que eu comecei a me fuder mesmo, porque foi aí que eu comecei a receber feedback de 2 anos de produção de uma vez, de bug, sabe? Que o primeiro beta de vocês, se não me engano, foi setembro de 2013. Sim. É o primeiro e-mail que eu tenho aqui, o mais antigo, né? Referente a beta de Odalus. Sim. Então, já estavam fazendo alguma coisa, tem sua primeira fase esse beta. Eu lembro, esse beta eu joguei loucamente, eu morri pra caralho, inclusive. Ele era bem mais difícil. Ele era bem mais difícil. Ele era bem menos refinado também na questão de level dele. Ele era bem... Reparem que essa frase é uma frase peculiar desse episódio. Ele era bem mais difícil. É uma coisa recorrente. Errar na mão. Cara, assim, eu morri afogado direto nesse primeiro beta. Não sei se era o primeiro beta que eu morri afogado muito, mas acho que talvez fosse. Algum dos primeiros betas eu tinha uma fase de água, que por natureza já é difícil pra caralho, e eu morri muito afogado. Falava 5, 4, 3, 2, 1, morri. Eu falei, cara, é impossível, não tem como. Vou mandar um e-mail xingando no Twitter. Porra, Joy Masher! O que aconteceu também foi que, tipo, eu lembro que um dos grandes pontos baixos, assim, pra mim, foi no começo do ano... Não, foi no meio do ano passado. Não, outubro. Quando a gente foi lançar um beta grande do Odalus, que ele pela primeira vez, ele tinha quase que... Acho que 6 fases do jogo, todas funcionando interligadas, sabe? Mas antes de lançar esse beta, a Thaís... eu chamei a Thaís, né? Porque ela que gosta de ver como é que tá ficando. E falei, Thaís, vamos jogar. O que você acha dela? Foi a primeira vez que a gente foi jogar o jogo inteiro, sabe? Tipo assim, meio que funcionando sem ser parte... Vamos ser jogadores, né? Não desenvolvedores agora. Sim, a gente foi jogando ele... Porque quando você tá fazendo, você vai jogando a fase que você tá fazendo. Mas você perde a visão do todo. Então sim. A gente tentou e foi jogar ele uma vez, assim, tipo... Pegar ele inteirinho até onde tinha. E foi uma experiência horrorosa, tipo... foi bem ruim. Né? Tá tudo descasado, né? Cada fase em si tá funcionando direitinho, mas o orgânico não tá, né? O jogo tava com um ritmo horroroso. Tipo, ele tava arrastado. Tinha fases que estavam com coisas que não casavam uma com a outra. Tinha tipo a Dark Forest Area 2. Ela era enorme. Isso que eu ia falar, tem fases, principalmente no final, que, assim, são maiores que duas fases anteriores juntas. Tem fases finais que são bem longas. É, aquelas quatro do final, sabe as quatro de baixo, da coluna de baixo do mapa? Uhum. Mapa. Elas realmente são quase duas vezes o tamanho da coluna de cima, por isso que eu coloquei os elevadores nela. Entendi. Mas essas fases da coluna de baixo, não só elas, mas as de cima, tinham partes que estavam muito arrastadas, que, tipo, tava a fase, algumas fases eram bem maiores, mas elas estavam muito chatas. E, tipo, a disposição das relíquias naquela época não era tão... Hoje, você tem algumas opções no jogo. Tipo assim, se eu quiser, eu não vou pra frente aqui. Eu vou na Dark Forest Shadow 2, pego a relíquia da água. Aí, quando eu for na 3, vai tá mais fácil, sabe? Tipo assim, isso não acontecia antes. Antes ele era mais travado, mais truncado. Você tinha que, obrigatoriamente, passar das 4 de cima pra poder começar a explorar. Então, entendi. A Thaís falou, cara, o jogo tá um desastre. Tipo, tem ele é. Dá pra ver que ele tem coisas legais, mas ele tá cagado, sabe? Tipo assim, o ritmo tá totalmente fodido. A gente ficou um ano e meio de produção e ele tá uma merda, sabe? Tipo, falei, caralho. Ele começou especificamente quanto tempo depois do Anakin? Ele começou mesmo a produzir, tipo, como se fosse pra fazer mesmo, foi acho que abril de 2013. Abril de 2013. Então, 6 meses depois, 5, 6 meses depois, tava começando da beta já, pessoal. Foram 3 anos de produção. Betas daí foi só em junho mesmo, tipo julho, sabe, que foi fechado o primeiro beta dele. Sim. Mas antes disso, a produção ainda tava meio devagar. Quando a Thaís sentou comigo, a gente discutiu, e no final a gente aconteceu que nem, eu não gosto de comparar a produção de jogos com filme, porque eu acho que filmes são diferentes de jogos, sabe? Tipo, no final foi que nem editar um filme, tipo, a primeira edição tava um lixo, e daí a gente teve que rever a coisa toda e remover partes grandes de fases e mudar relíquias e fazer várias coisas para o jogo. Aí foi tipo uns 2 meses de trabalho retrabalhando o jogo e daí pronto. Agora tá foda, agora ficou legal. Mas foi bem baixo, assim. Eu fiquei bem mal nessa época, assim. Eu falei, cara, porra, um ano e meio no jogo ele tá uma merda. Às vezes você tem que parar o que você tá fazendo e rever, sabe, pra ver o que sim. Que tá dando. Cara, fazer software é isso, no fim das contas, né? Quer dizer, a gente tem um problema muito grande de tá criando uma coisa e não parou pra testar a coisa. Você vai testando pequenos micro pedacinhos da coisa. Sim. Então, tipo, o input e o output desse pedacinho tão certo. Mas como é que isso funciona inteiro, né? Qual é a usabilidade disso? Isso aí é bem engraçado, que na primeira pessoa que eu vejo falando sobre isso. Tem um jogo até que é muito legal, que é o Olympia Dot Zero, né? Que é um jogo que eu já fiz review lá no meu canal. O cara falou a mesma coisa, que ele tava fazendo o level design, né? Ele ficava vendo parte por parte do level design, tava incrível e tal, desenhava no papel, ficava maneirão. Mas quando ia jogar, cara, o negócio ficava uma merda, não funcionava, entendeu? E a coisa que ele fez pra poder conseguir resolver o level design do jogo, que na verdade também é muito bom, ficou foda, era ele fazer um negócio tipo expandido ao máximo, tipo um zoom out, e tendo a referência do personagem onde ele estava, que ele sabia calcular mais ou menos na cabeça o tempo que o personagem ia procurar ficar naquela área, né, e poder ter uma visão geral do negócio, de ele ficar vendo em micro pedaços, né, pra ele resolver o problema dele, ele fez desse jeito. Então cada um injeta uma maneira de resolver, né, o ritmo do jogo, como quer que fique, porque é realmente muito difícil quando você trabalha muito em partes isoladas, saber como ficar no final, né, cara, realmente jogando. E para uma equipe pequena como a de vocês, em particular o desenvolvimento de uma pessoa só, é pior ainda, né? Porque às vezes você se vicia naquela coisa. Sim. E aí a opinião de fora, porra, é essencial. A Thaís, ela sempre faz essa visão que chega assim e arruma a porra toda, sabe? Ave Thaís. É, pois é. Então, Danilo, para terminar aqui, quais são os próximos passos da Joy Mesh? Agora a gente tá no caso, eu tô encerrando o Odalus, aí vou ficar o resto do ano todo em cima do port, pra tentar arrumar esse port aí. Ele não vai sair agora, mas a gente pretende lançar ano que vem o port do Odalus pra Vita, talvez PS4. E depois disso eu tô bem perdido do que vou fazer de próximo jogo, assim, tipo, eu vou precisar, a gente precisa aumentar a equipe, sabe, tipo, não tem condições de eu continuar cuidando do jogo meio que sozinho, assim, o Odalus era pra ser um jogo feito pelos três, assim, o tempo todo, só que deu que a Thaís foi trabalhar na Samsung, né, então... Olha lá! As pessoas que não estão morando em Manaus, você já suspeita, assim. Tá morando em Manaus, tá fazendo o quê? Tá trabalhando em alguma empresa coreana aí? Abre jogo aí. Foi isso aí. Então tá ali pela Zona Franca, tá nervoso? Ou é consultor, que nem eu. Pode ser, mas é verdade. Isso aí, tipo, ela teve que sair do projeto, assim, tomar uma distância porque ela tá trabalhando na Samsung e não sobra tempo pro Dallas. E o Marco, ele se fodeu todo com a faculdade dele lá também, que era pra ele ser o programador do Dallas, e no fim ele conseguiu agora, no final, ajudar bastante, sabe? Tipo, pra integrar com o Steam e tal. Ele ajudou bastante nisso aí, mas no final eu tive que virar programador também. Então, assim, se eu não conseguir reunir, aumentar a equipe, ver alguma forma de, tipo, tirar o trabalho todo de cima de mim, eu não vejo conseguindo fazer algo muito mais complexo que isso, sabe? Vamos conversar aí. Danilo, outra coisa. Você tem pretensão de lançar alguma cópia física de Odalus, cara, pra quem é colecionador? Por enquanto, as únicas cópias físicas vão ser dos padeiros. dos backers. Dos costadores. Não, padeiro é muito melhor. A gente ainda tá trabalhando pra sempre também no material que o pessoal vai ganhar, sabe? Tipo assim, a gente não lançou tudo junto. Eu já consegui os chaveiros do Dallas que estavam no Indie Royale lá, todos feitos de metal, bem bonitinho. Porra, não, é? Ficou bem legalzinho. E agora a gente, tipo, comprou também vários pendrive e falta os cartuchos de Nintendo pra gente encaixar esses pendrive dentro, sabe? Tipo, a gente tá comprando umas carcaças de cartucho de Nintendo pra colar uma etiquetinha e tal, fazer uma versão física do Odalus mesmo. Mas tipo assim, quando sair por exemplo, se você conseguir lançar pro PS4 e o Vita, não vai rolar talvez um disco físico? Porque eu pergunto isso, cara, porque eu indiquei teu jogo pra uma galera, tá? E a galera, você me pergunta, cara, eu compro pra onde? Falei, cara, não tem cópia física, só tem pra PC. O cara na hora fala, porra, cara, eu quero ter a caixinha, entendeu? Entendeu? É essa galera, cara, que... Dessa cara, eu sou desse de ter tudo, cara, eu gosto de caixinha. Caixinho anual, cara. Então, eu acho que não vai rolar por enquanto, porque lançamento de cópia física, cara, é uma dor de cabeça, assim. A pessoa que vê isso não vê a logística por trás disso. Você pode fazer o seguinte, por exemplo, vai sair pra... Tudo bem que Vita, aquela formato do caixa do Vita é horrorosa. É. Mas, por exemplo, PS4. Dá pra gente fazer, sei lá, uma arte aí pro cara imprimir em casa, compra uma caixinha dessa de Blu-ray e coloca lá e fala, aqui, ó, minha cópia física de Odalus. Cara, eu acho isso super válido. Eu acho maneiro isso. Todas as pessoas que fazem isso, normalmente eu... Por exemplo, Eu comprei o Phoenix Wright Dual Destiny. Queria muito a caixinha, mas não tem versão física aqui. Falando nisso, eu fiz um material todo de encarte e manual do Oniken. Tipo, dá pra você pôr numa caixinha de CD. Então, isso depois. Era pra um pessoal que ia lançar a cópia física do Oniken e no final deu pra trás. Cara, libera isso que eu acho que tu sabe. Se quiser baixar e gravar um CD aí com o Oniken, eu tenho até a arte do disco, sabe? Tipo, tem tudo aqui. Pô, caralho. Perfeito. Porque a arte do Odalus lá é bem bonita, cara. Daria uma boa cover box, entendeu? E o Odalus vocês já fizeram, já tem os pôsteres, etc. Inclusive, cara, deixa eu perguntar, quem fez essa arte do pôster? Tem, o pôster oficial aí que tá rolando na internet mesmo foi o Dudu Torres. Ele que fez, o cara é muito... Cara, esse cara, sem sacanagem, é um elogio isso, não tô falando que ele imita nem nada não. O desenho dele é igual a... Daigo, qual é o nome daquele cara que fez o Thor? Olivier Coipel, né? Sim. Cara, é fantasticamente parecido, cara. O maluco tem aquela cara de nórdico, assim. Porra, fantástico, cara. Parabéns pra esse cara. O Dudu Torres é muito... E ele, cara, ele foi muito, tipo... Porque a gente é mendigão aqui, a gente não tem grana pra pagar artista, sabe? Tipo, claro. Tudo que a gente faz tem que ser, tipo, por exemplo, pôster do Odalus antigo, fui eu mesmo que sentei e desenhei, sabe? E você pelo menos sabe que tem que pagar artista, né? Porque lógico. Você é da área, tem aquela galera do ar, meu sobrinho faz isso no Photoshop. Eu não peço pra ninguém nada, porque eu sei pode crer. Que tipo, é uma mancada, sabe? Então eu falei, não vou pedir pra ninguém fazer arte, eu vou sentar aqui e fazer porque eu não posso pagar. E daí o Dudu Torres se ofereceu, eu falei, não, cara, eu vou te pagar. Ele, não sei o que, deu, não tem condições. Aí ele ofereceu tanto, eu falei, não, tá, cara, faz aí pra mim, mas eu vou tentar ver alguma coisa. Vou te compensar de algum jeito. Cara, animal, cara. Aí ele fez, cara, mas ele foi super gente boa. Não esperava nada, assim, que alguém fosse querer fazer uma arte. Mas assim, Dami, esses putos querem já terminar essa porra, mas deixa eu te falar, cara. Anima. Olha, sério. Chega atrasado e ainda zoa. É claro. Anima, sério, eu tô fazendo um novo projeto, não sei como é que vai ser, né? Que anima fazer uma parada. Próximo passo, sabe? Porque, cara, realmente o Odalus, ele subiu muito de nível em relação ao Oniken. Tipo, a animação tá muito boa, achei a fluência dos sprites, a animação, cara, coisa básica que tu vê, personagem andando. É, a primeira coisa que tu vê aqui na animação é legal, personagem andando, pulando e atacando. Tanto os inimigos, os personagens estão bem legais, cara. Tipo, o tamanho dos sprites estão bem detalhados, assim. Pô, você dá um passo pro 16 bits, já tá muito próximo, cara. Só se esforçar um pouquinho. Na real, assim, até eu tava brincando, eu fiz uma montagem esses dias que eu peguei o boneco do Regis, eu só pus cores de Nintendo nele, de Super Nintendo, e ele virou um boneco 16 bits, sabe? Sim, eu vi isso. Tem tamanho de boneco. Inclusive, quem terminou o jogo aí completo, né, que pegou a última versão, que tu pega a armadura completa fodona lá. Uhum. Porra, cara, aquilo ali é muito foda. É. Fica muito maneiro. Deixa eu falar que a armadura eu gosto mais da segunda, mas a terceira espada é animal. É, entendeu? A espada do Charge Attack. Danilo, posso te fazer uma pergunta, cara? Você não precisa responder se você não quiser, porque, enfim, pode ser um pouco de vacilo. Ah, o Pedro Falcão, da Red Bull, ele tava aqui em casa há umas duas semanas, tava conversando com ele sobre vida, universo e tudo mais. A gente falou do Odalus uma certa hora, e eu tava conversando com ele, aí eu tava falando das cores que vocês usam. Ah. E aí ele falou, pô, sabe o que é isso, né? O Danilo é daltônico. Você é daltônico mesmo? Ou ele tá sacanagem? Eu sou sim. Cara, caralho. Isso faz diferença na hora de você escolher as cores a ponto de, sei lá, se... Alguma vez, sei lá, a Thaís chegou pra você e falou, tipo, a folha tá marrom, sim. Alguma coisa assim? Uhum. Cara, a paleta de cores que você escolhe, ela é bem específica. Tem coisas que você vê assim e fala, cara, esse laranja com marrom tá irado, mas tá diferente do tipo, que eu já vi. É um estilo muito único, né, cara? É um estilo muito único, então. Eu sou bem zoadinho mesmo com cores. Bem diferenciado. É, a Thaís que às vezes fala, caralho, você pintou a árvore inteira de verde. Não, mas aí que tá. O Falcão falou exatamente essa coisa do pintou a árvore inteira de verde. Essa parte eu acho extremamente tranquilo, porque eu tô cansado de ver jogo de Nintendinho e que, tipo, dá pra colocar três cores aqui, tá? Então a árvore é toda verde, acabou. Mas algumas coisas, tipo, o azul do laranja no Odalus, entendeu? Umas combinações assim que eu falo, cara, isso tá muito maneiro, mas tá muito diferente, ninguém faz uma parada assim. Acontece também da paleta do Nintendinho ser muito limitada. Então, às vezes, quando eu não tenho uma cor mais clara daquele... Por exemplo, eu não tenho um tom de azul pra usar junto com aquela outra cor, eu pego um laranja ou um cinza, sabe? Tipo, entendi. Eu acabo fazendo muito isso pra compensar a falta de cores da paleta. E daí eu uso cores complementares, tipo azul e laranja. Aham. Uhum. Cara, fica muito maneiro. O resultado fica muito maneiro. E pra falar do Sotócio, porque o Sotócio põe o topau aqui, cara... A única coisa que eu não gostei do Odalus foi aquele filtro CRT podre, cara. Eu tinha que fazer um pra jogar. Eu fiz o meu filtro e joguei. Com meu filtro. Cala a boca, cara. Eu sou. Ele postou... Eu meti um pouco no filtro agora. No O Danilo postou, tipo, anteontem no Facebook o negócio do filtro CRT dele. Sim. Cara, porque começa, pô, zoar um pouco as cores, usar um pouco as paradas assim, Não tava acompanhando o pixel, tava muito zoado, tipo, ela desordenada, e ele tava alterando, tipo, puxando muito pro vermelho. Isso, cara, porra, odeio isso, parece TV velha com defeito, entendeu? Sim. Joguei muito jogo em TV velha com defeito. Exatamente. Né? Maneiro. Principalmente quando você viajava pro interior, na casa de praia, sei lá. Pode crer. Talvez por isso eu e o Pivoto não temos notado isso. Eu achei ótimo. Mas vamos lá. Eu falei vamos que eu sou chato. Vou terminar. Você é. Mas tá certo. Tá bom, cara. Vai vomitar lá, vai, mais um pouquinho. Tá foda. Eu gosto de jogos. Te considero pra caralho. Eu sou o Vinte do Baixo Fim de Soco. Me amarrei pra caralho no Odalus. Quero comprar. Como eu faço? Ele tá disponível no Steam por um preço um pouco mais bacana que o resto das lojas, porque a gente fez a conversão do dólar, né, e viu que o dólar tá essa maravilha que tá. Então a gente deu uma arrumada nele. E ele também, se você quer muito dar dinheiro pra gente, ajudar muito a gente, você pode comprar nos próprios sites da Joymesh, que tem uma parte lá, você clica em Odalus e vai ter pra você comprar direto por lá. E o bom disso aí do site é que o dinheiro vem pra gente sem a fatia do Steam, mas é mais caro. Então... E tem também a Humble Store, se você for comprar no Steam, querida pessoa que está ouvindo a gente, recomendo que compre o pacotão com o Oniken. Ah, e tem do blog também, Rodalos. A gente não vai botar em Humble Bundle ou em alguns bundles tão cedo, viu, pessoal? Porque esses bundles, eles são bacanas e tal, mas pra gente, a gente acha que é um pouco... Foda com o pessoal que comprou no lançamento, saiu um bundle tipo 3 meses ou 6 meses depois, com dá o quanto você quiser. Então a gente vai segurar bastante os dados pra Humble Bundle, pra bundle, assim. Quem quiser comprar, talvez aproveite alguma promoção ou compre agora mesmo, porque por um preço muito reduzido você não vai achar os dados tão cedo. O bundle, às vezes, ele é sacanagem com quem compra antes, porque pagou o preço cheio de uma coisa que tá, sabe, que tá tabelado, que dali a um tempo vai diminuir. Jogo AAA, você sabe que sai a 60, 6 meses depois vira 40. Mas isso é tabelado dessa forma. Jogo independente, de modo geral, quando cai no bundle, vira, tipo, me dá aqui 10 centavos, um dólar, tá valendo. Merda, né? Isso é um problema pra quem tá comprando antes. Isso é um problema pro desenvolvedor, às vezes, porque às vezes o cara é meio coagido a fazer isso. Gera uma expectativa em cima disso. E se ele não faz, ele, tipo, ah, eu, o babaca que quer vender essa porra pelo preço cheio pra sempre. Então. Porque a Nintendo pode, né? Vender o Last Story pra Wii até hoje a $60 e você não acha menos do que isso. Agora o cara indizão que tá lá na garagem fazendo coisa, não, ele tem que ser, né? Tem uma certa ilusão, né? Conheço muita gente, tem uma certa ilusão que, o cara lançou o jogo dele no Steam, virou milionário, tá dando de iate por aí. E a realidade não é bem assim. Não. O cara acaba falando assim, então eu vou pegar esse jogo quando sair no Humble Bundle, porque jogo indie sai rambobando direto, que é uma verdade, realmente sai direto, mas cara, não é justo, porque a gente sabe que a realidade não é essa. O jogo, vamos dizer, pelo tempo investido, desenvolvimento, dedicação, o jogo, cara, sei lá, você não deve ter se pagado ainda. E outra coisa, o jogo vale o preço pedido, sabe? O jogo realmente, não é porque o Danilo tá aqui, eu falei isso com a galera, que quando eu terminei o jogo, eu falei, cara, o jogo realmente é muito bom. E cara, se eu comprar um jogo de Atari hoje no Mercado Livre usado, é mais de R$20, porque o Mercado Livre só tem mercenário nessa porra desse país. Então, se você joga um joguinho bom retrô, cara, pode pagar aí os 20 e poucos reais no Odal, que é uma compra bem paga, e você realmente, cara, vale e vai gostar, entendeu? E o que acontece muitas vezes, até um dos desenvolvedores, tipo, falarem, nossa, mas não tá muito caro? Ah, não, mas não sei o quê. Nossa, eu vendo meu a 10 centavos, sabe? Tipo, você fica, porra, né? Então, valorize o seu trabalho, cara. É isso aí, muito obrigado, Danilo. E Lapso, e se as pessoas quiserem contribuir com as suas opiniões sobre essa nossa aventura indie e sobre o Odalus e etc, universo e tudo mais? Aí você pode ir no Steam procurar por eugostodejogos@baixofrentesoco.com, adquiri-lo por apenas $14.99. E se você mandar um e-mail agora e somente agora, você pode ainda entrar no nosso Twitter, no Twitch, no YouTube, no facebook.com/baixofrentesoco, no facebook.com/grupos/baixofrentesoco, e o nosso ICQ é 14151245. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Você também pode encontrar a gente no myspace.com/baixofrentesoco, no orkut.com/community_igual a 30452678, e nós estamos também no Kazaa. Pode baixar lá. Baixa o soco no Kazaa. Estamos à venda. Compre-nos. Colecione. Caralho, eu quero baixar o Emule, moleque. Em breve no Popcorn Time. Uma vez eu fui pra São Paulo no Anime Friends e esqueci de falar com minha mãe. E aí eu morava com minha mãe ainda. E aí, sábado de manhã, ela me ligou e tipo, você tá em São Paulo? Você viajou? Eu falei, ih, viajei, mas esqueci de avisar. Esse era o filho que eu era. Ah, tá. Não, não é por isso não. É só porque é o seguinte, eu tô com um problema no Kazaa aqui, eu tô baixando uma música. Eu falei, porra, mãe. É isso aí, Danilo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Queremos jogar. Vamos marcar um live stream? Vamos marcar um tweet de Odalus? Eu zero. Bora? Sentada só. Curtir. Eu quero saber o seguinte. Tá citando ideia pro próximo jogo? Vou mandar tudo pra Joy Mesh também. Vou fazer porra aqui, valeu. Tô aceitando ideias. Depois eu não tive nenhuma ainda. Temos várias pra você. Então é isso aí, um abraço e até semana que vem. Pessoal, obrigado aí por ter dado a oportunidade aqui pra mim também mostrar, né, as coisas aqui, fazer um jabá. Tranquilo. Nós é que agradecemos. Se eu fazer algo bom, é óbvio que a gente tem que chamar.